Então, vamos trabalhar. Boa tarde a todos. Eu queria dedicar esta aula ao problema, que é um problema que todo mundo se coloca, que é o problema da busca da verdade. A gente vê muitas discussões sobre esse tema da verdade, sobretudo no confronto entre os relativistas e os que acreditam que existe uma verdade objetiva que pode ser alcançada. Essas discussões todas elas só fazem mal para a cabeça. Quer dizer, a verdade é um conceito tão importante, tão decisivo para nós, que perder o tempo com essas polêmicas é um verdadeiro pecado. O que você tem que fazer é colocar o problema seriamente para você mesmo. Quer dizer, fazer deste problema uma questão da sua orientação na vida e enfocá-la com toda a responsabilidade que você possa. Então, o primeiro passo é você se perguntar aonde esse conceito, aonde esta ideia de verdade chegou até você. Qual é a sua primeira experiência da verdade? Então, é claro que todos os fatos que chegaram a você desde o instante do seu nascimento, todos eles são verdadeiros, tá certo? Porém, há um momento em que a ideia da verdade se diferencia como uma espécie, vamos dizer, de um conhecimento especial, um conhecimento que tem uma acentuação e um valor maior do que o das meras percepções ou das ideias, dos sentimentos que lhe ocorrem. Quer dizer, a verdade se diferencia da mera experiência. Quer dizer, as experiências começam no instante que você nasce, não jamais param, nem mesmo quando você dorme. E, vamos dizer, elas estão continuamente fluindo, né, e se acumulando, se mesclando. E todas elas são verdadeiras. Existe verdade em todas elas, sem dúvida. Mas há um momento em que determinada experiência adquire para você um valor especial, no sentido de que você não pode negá-la. Ou seja, a ideia da verdade vem junto com a ideia da negação. Quer dizer, verdade é aquilo que não pode ser negado. Tá certo? Qual foi a primeira vez em que isto apareceu para você? Por exemplo, vamos supor que você esteja montando um quebra-cabeça e você tenta várias peças e você vê que umas peças encaixam e outras não encaixam. Não adianta você forçar que aquela não vai entrar. Quando você acha a peça que se encaixa, isso tem para você um valor um pouco maior do que a mera experimentação de outras peças. Quer dizer, você tentou várias, mas uma efetivamente se encaixava ali. Esta aqui, esta peça certa, o valor especial dela aparece justamente no contraste com as outras. Quer dizer, você fez várias tentativas e aquilo não se encaixava. Uma experiência tão elementar, vamos dizer, até um rato de laboratório pode ter. Quer dizer, aquele negócio do rato que tem várias alavanquinhas, ele aperta uma, até que aperta uma que desce um queijo. Tá certo? Então, ele também tem a experiência. E ele também vai ter o retorno à mesma alavanquinha para obter o mesmo queijo. Quer dizer, aquela alavanquinha adquire para ele um valor especial. Tá certo? Então, esta é uma experiência que nós temos. Muito bem. Então, no primeiro nível, nós temos o fluxo geral da experiência. Eu estou chamando de fluxo, mas não é muito certa a ideia de fluxo. A experiência não é tanto um fluxo. Esse fluxo dá um pouco aquela ideia bergsoniana do fluxo de consciência, e não é isso que eu estou querendo dizer. Vamos dizer, algo entre o fluxo e o amontoado e a confusão, quer dizer, a confusão toda da experiência. Mas também a palavra confusão não é muito certa. Tá certo? Porque você não tem experiências caóticas, as coisas não chegam para você caoticamente. É simplesmente uma mescla de experiências, né? Mescla de experiências que atesta que você está vivo, quer dizer, que você é um sujeito do conhecimento. Então, num primeiro nível, nós temos apenas a experiência, tá certo? Num segundo nível, quer dizer, você tem aquela experiência diferenciada, que ela você percebe que ela vale um pouco mais do que as outras. isso já é um componente que vai entrar na sua ideia da verdade. Ou seja, a partir do momento que o ratinho aprendeu qual é a alavanca certa, ele já sabe que não adianta apertar as outras alavancas. Ele pode até tentar, mas não vai dar nada. Tá certo? Então, ele sabe que as coisas são de um certo modo e não são de outro. Esse contraste já ficou bastante claro para ele. Quer dizer que esta base inicial até um animal tem. Até um animal bem burrinho, como o rato, já consegue ter isto. Isto não basta ainda para compor a noção de verdade, mas é um dos seus elementos, tá certo? Claro que... O rato não chega com isso a adquirir a noção de verdade, mas ele tem um dos seus componentes, que é, vamos dizer, a distinção entre uma certa ação ou uma certa experiência que significa algo e outra que não significa a mesma coisa que ele estava esperando, tá certo? O ser humano, na hora que ele tem esta experiência pela primeira vez, ele não tem somente esta experiência. Ele tem uma segunda que se superpõe a ela, que é a de que agora ele sabe que sabe. Esse retorno, isso aí o bicho já não faz. Ele apenas sabe e é capaz de repetir, tá certo? Tanto que, vamos dizer, se você estiver jogando um jogo, tá certo? E você aprendeu qual é, vamos dizer, um circuito de ações que funciona, tá certo? Você pode até se gabar que você pode fazer aquilo e o outro não pode. Quer dizer, eu sei fazer e você não sabe. Tá certo? Então, na hora que você percebe que você sabe algo e que o outro não sabe, você já tem, vamos dizer, uma espécie de terceiro nível de valorização da experiência que é totalmente inacessível ao animal. Tá certo? Porém, isso ainda não é a noção de verdade inteira. São componentes que tem. Então, primeiro, a experiência. Segundo, a diferenciação, o valor maior de uma experiência comparado com outros. E terceiro, a consciência de que você sabe. Tá certo? Mas, nesses exemplos já aparece um elemento muito importante, que é que a noção de verdade aparece em face de uma alternativa. Há sempre uma diferença, quer dizer, a verdade implica uma diferença em relação à experiência em geral, seja a experiência externa, externa ou experiência interna. Quer dizer, a verdade é um tipo de experiência que não é igual aos outros, vale mais do que os outros. Tá certo? E ela representa conscientemente uma certa aquisição. A aquisição de uma possibilidade de novas ações. Tá certo? Quer dizer que você. O ratinho, quando ele aprendeu a apertar a alavanca certa, ele aprendeu somente isto. Mas naquele instante em que você aprende a mesma coisa, em que você aprende qual é a peça certa, tá certo? Você automaticamente. Você percebe que esse mecanismo pode se repetir muitas vezes em muitas outras situações. Tá certo? Por exemplo, você vai jogar o baralho, você pode pegar a carta certa. Se você está jogando xadrez, você tem que colocar a peça no lugar certo, onde as coisas vão acontecer conforme você espera e não de outra maneira. Ou seja, a aquisição desta primeira verdade elementar já lhe abre uma certa perspectiva. Tá certo? Porém, a diferença maior dessas experiências com as outras é o seguinte, esta aqui não pode ser negada. Quer dizer, se a peça certa é esta, você sabe que não adianta experimentar todas as outras peças. Você vê que um ratinho pode aprender facilmente a apertar a tecla certa para fazer cair o queijo. Tá certo? Mas ele tem um número limitado de alternativas. Agora, se ele tiver um quebra-cabeça com 1.000 peças... Ele acertar uma vez não vai ajudar ele a acertar a peça seguinte, porque a peça seguinte é diferente. Mas no instante em que você acertou, quer dizer, a primeira peça, você percebeu que a identidade de estrutura entre duas figuras. Uma figura, por assim dizer, em alto relevo e uma em baixo relevo. Uma figura positiva e uma negativa. E você sabe que esta regra se repetirá para todas as outras peças. A regra será a mesma, mas as peças serão diferentes. E se tiver 1.000 peças ainda para você encaixar, você sabe que o que você vai ter que procurar é o mesmo tipo de encaixe. Tá certo? Então, nós temos essa segunda característica da verdade. Ela nunca, primeiro, essas duas características da verdade. Primeiro, ela vem por contraste. Segundo, ela nunca vem sozinha. Além, evidentemente, dela ser uma coisa que você sabe que não adianta negar. Mas a experiência efetiva da verdade, que vai lhe dar, vamos dizer, toda a dimensão do que está em jogo, é quando não se trata nem de apertar uma alavanca, nem de encaixar uma peça no quebra-cabeça, mas de reconhecer aquilo que você mesmo fez ou pensou. Por exemplo, aparece um móvel quebrado e sua mãe pergunta: quem foi que quebrou isso? E você sabe que foi você. Não é isso? Então, você pode até negar, mas você só pode negar justamente porque você sabe que foi você. Tá certo? Então, aí você é confrontado, vamos dizer, com um passado que você não pode apagar mais. Você sabe perfeitamente que se você negá-lo, você vai ter que criar um outro passado imaginário, passando, portanto, da mera função memorativa para a função imaginativa ou construtiva. Ou seja, você vai ter que construir algo para encaixar no lugar que você sabe que é a verdade. Então, vamos dizer, esta é, vamos dizer, a experiência mais fundamental da verdade. Então, é a verdade como confissão. Não precisa ser necessariamente confissão de uma coisa ruim. Tá certo? Essa experiência é extremamente valiosa porque só você sabe qual é a verdade, no caso. Nada, no caso do quebra-cabeças ou das alavancas do ratinho, havia uma série de testemunhas externas. A própria peça testemunha se ela funciona ou não. Tá certo? De modo que a veracidade do que você está fazendo é atestada por um elemento externo. Mas no caso presente, não. Tá certo? Então, para a quase totalidade dos seres humanos, o problema da verdade surge neste momento. E esta, vamos dizer, é a experiência mais caracteristicamente humana da verdade. Quer dizer, a verdade como oposta à mentira. Não somente a um erro. Por exemplo, no caso da peça, quando você tenta encaixar a peça e ela não entra, há apenas um erro. Não houve nenhuma mentira, não houve implicação moral alguma. Tá certo? No momento em que você é confrontado com a situação de reconhecer o que você fez, ou o que você pensou, ou o que você quis, ou seja, com a situação de confessar, ao menos para você mesmo, o que você fez, então a verdade vem imediatamente carregada de um senso de responsabilidade. A responsabilidade é tanto maior porque é só você que sabe aquilo. Ou seja, se você inventar uma historinha para colocar no lugar, você não falsificou só a sua vida, você falsificou toda a situação. Você sabe que através da palavra você está agindo sobre outras pessoas. Então você criou uma situação imaginária na qual os papéis correspondentes não serão todos desempenhados por você mesmo. Quer dizer, você inventou um teatro e distribuiu novos papéis. Tá certo? Por exemplo, você disse que foi o gato que quebrou. Então, o gato passou a ter uma função, a sua mãe já vai ver o gato de uma maneira diferente e assim por diante. Tá certo? Ou seja, a verdade, a experiência da verdade vem junto com a noção de que você pode mudar a situação. Não é isso? Se você mudar, você inaugurou uma outra situação que não existia antes e que é inteiramente da sua invenção e que você mesmo vai ter que sustentar dali para dentro. Se você confessar a verdade, você encaixa a situação presente num passado que só você conhece, mas que agora se torna, por exemplo, domínio público. Então, os papéis não mudaram, as funções não mudaram, apenas a sua ação no momento, do momento está sendo reencaixada dentro de uma linha normal de tempo. Tá certo? Eu acho que essas primeiras experiências da verdade são o guia para que a questão da verdade possa ser abordada filosoficamente sem perda, tá certo? E sem muitas alucinações lógicas, tá certo? Sem separar o que é a questão da verdade objetiva do que é a questão da sinceridade. Nesta experiência, as duas coisas vêm ligadas. Quer dizer, existe a verdade dos fatos que se passaram, já se passaram, e existe a verdade da sua declaração no momento. Tá certo? Então você vai unir a verdade do passado com a sinceridade do presente. Quer dizer, a sinceridade, ela restabelece a linha do tempo. Ela reencaixa o presente no tempo. Agora, se você inventar uma situação nova, você inventou uma outra linha de temporalidade que começa naquele mesmo instante. Tá certo? Em geral, quando os filósofos, no sentido profissional da coisa, analisam a questão da verdade, eles fazem abstração do problema da sinceridade. Quer dizer, eles querem resolver o problema da verdade em si, o problema da verdade teórico da verdade. Tá certo? Eu acredito que isso não é possível de maneira alguma. Por exemplo, quando você estuda em lógica analítica, você tem, né, tábuas de verdades. Então você tem uma sequência de proposições expressas por símbolos, essas são verdadeiras, aquelas são falsas. Tá certo? Você coloca um signo de verdadeiro aqui, um signo de falso ali. Bom, tudo isso, evidentemente, só são verdades hipotéticas, porque você pode preencher aquilo, vamos dizer, com afirmações que não se referem a nada. Tá certo? O próprio fato de você dizer, por exemplo, né, A igual a A, você não precisa saber o que é A para saber que ele será igual a outro A. Tá certo? Quando nós transferimos o problema da verdade para uma abordagem lógica, em vez de uma abordagem descritiva, como eu estou usando, tá certo? Nós automaticamente fugimos do problema. Por quê? Lógica jamais se refere à realidade. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. Tá certo? A lógica é uma articulação de relações possíveis entre conceitos ou proposições, ou até entre signos. Tá certo? Como se fosse uma regra do jogo. E essa regra do jogo funcionará igualzinho se você a preencher com referências verdadeiras, factuais, ou se você a preencher com conteúdos completamente imaginários. Tá certo? Então, de cara, nós vemos, a lógica não é um instrumento certo para a investigação da verdade, sobretudo para a sondagem do próprio conceito de verdade. Não é isso? Em lógica, é considerado verdade aquilo que é confirmado por uma proposição anterior. Tá certo? Então, se eu partir de uma proposição de que todos os elefantes são verdes, tá certo? Eu naturalmente teria que excluir da categoria do elefante todos que forem cinzentos, pretos, etc, etc. Tá certo? Logicamente, isso não vai fazer a menor diferença. Tá certo? Então, a análise lógica do conceito não nos levará a absolutamente nada. Então, para que exista um conceito de verdade lógica, é necessário que exista um conceito de verdade efetiva. E nós não vamos ainda chamar de verdade ontológica, porque a verdade ontológica se refere, vamos dizer, ao ser em geral. Mas mesmo isso é secundário em relação a essa primeira experiência da verdade. Nessa primeira experiência, quando a noção de verdade do fato aparece articulada com a noção de sinceridade, o que é essa sinceridade? É a veracidade da ação atual. Quer dizer que, ao reconhecer que foi você que fez isto ou aquilo, Você não está apenas verbalmente afirmando uma verdade passada, mas você está praticando uma ação que torna você verdadeiro naquele instante. Portanto, você não tem aí uma verdade, você tem duas. Não é isso? A sinceridade é o que coloca você, vamos dizer, coloca o seu desempenho atual dentro do quadro real que já foi determinado pelas ações passadas. É por isso mesmo que eu considero que a sinceridade é um elemento fundamental na busca da verdade. Porque esta mesma busca pode ser falsificada. Ela pode se tornar, por exemplo, uma mera especulação lógica. E daí nós perdemos a noção da verdade automaticamente. Tá certo? A maior parte das pessoas desiste de conhecer a verdade e chega às vezes até a desenvolver crenças relativistas ou cépticas, porque jamais fizeram um esforço sério de buscar a verdade no que quer que fosse. E porque tudo que elas dizem a respeito da verdade é dito apenas a respeito do conceito genérico de verdade e não de verdades específicas e concretas que elas conheçam. Ora, o que significa um conceito genérico que não tem ligação com as suas espécies, com espécies concretas que o manifestam? Não significa nada, é apenas uma palavra. Então, a tal da verdade que as pessoas não podem encontrar, não podem conhecer, ela não existe. É uma coisa inexistente que não pode ser encontrada mesmo. Por quê? Eles estão procurando uma verdade genérica que seja verdadeira, independentemente da sua conexão ou não com o mundo da experiência real. Falam, mas a verdade assim não pode existir. Então, quando vocês dizem que ela não existe, vocês têm toda a razão. Então, por exemplo, a verdade sobre as questões últimas. Tipo, qual é o sentido da vida? Se Deus existe, se existe vida após a morte? A pergunta que nós temos que fazer diante dessas discussões é a seguinte: qual é a base de experiência real que você dispõe para você investigar estas perguntas? Se é nenhuma, então você só pode fazer uma investigação lógica. No instante que você parte para a investigação lógica, você está discutindo estruturas de possibilidades e não mais a realidade. Ora, uma possibilidade de ser verdadeira não quer dizer que ela seja verdadeira fora do plano da lógica e verdadeira na realidade da experiência. Então, o que esses indivíduos fazem é saltar de uma discussão para outra. É o que o Edmundo Husserl chamava metábases eis halogênios, a passagem para um outro gênero. E você está discutindo coisas de um gênero, subrepticiamente você trocou de gênero. Então você estava discutindo a verdade e agora você está discutindo apenas a coerência entre possibilidades. Porque a lógica só trata disso. Quer dizer, feito uma afirmação X, né, a primeira afirmação que você fez diz que A é igual a B, tá certo? Então lá para dentro você tira uma dedução complexa, ela tem que ser justificada por esta primeira, tem que ser coerente. Coerente quer dizer aquilo que está colado, uma coisa está colada na outra e não dá para separar. Tá certo? Então, a lógica busca apenas coerência, coesão do discurso, independente de qual seja o objeto do discurso. Ora, mas quando nós nos colocamos o problema da verdade, nós estamos colocando a verdade como objeto real da nossa experiência, como algo que nós podemos ou não podemos conhecer, não hipoteticamente, mas realmente. Como aquilo que é lógico só discute o possível e o hipotético, então não adianta nada você resolver o problema da verdade na esfera lógica. Isso não responde à nossa questão. Tá certo? Se você pegar o sujeito mais cético, o sujeito que duvida completamente da possibilidade de conhecer a verdade, você vai ver que ele conhece um monte de verdades, que ele jamais pensaria em negar. Por exemplo, se ele acabou de dizer que não existe verdade, Você pergunta para ele, você disse que não existe verdade ou você não disse? E ele dirá, eu disse. Se ele disser, eu não disse, então acabou a discussão, não há mais problema. Mas você disse verdadeiramente que não existe a verdade? Então, bom, se não existe verdade alguma, meu filho, se nenhuma verdade é cognoscível, você não pode saber o que você acabou de dizer. Então, você percebe que para você escapar de todos esses dilemas cépticos, relativistas, etc., etc., você só tem que fazer uma operação muito simples. Você tem que sair do plano do discurso hipotético, do discurso lógico, e voltar para a situação real onde o discurso está se desenrolando. Ora, quando Aristóteles criou a ciência da lógica, ele pretendia que a lógica se aplicasse à realidade. Note bem que houve gente que foi suficientemente burra para dizer que a lógica de Aristóteles é apenas uma extrapolação de conceitos gramaticais. Quer dizer, Aristóteles ia pegar a estrutura da linguagem e transposto para o pensamento em geral. As pessoas não sabem que a ciência da gramática não existia no tempo de Aristóteles, só começou 100 anos depois. Então ele não teria uma gramática da qual ele pudesse tirar os conceitos para aplicar a lógica. Aristóteles tirou a lógica do estudo das espécies animais. Por exemplo, no momento que tentava classificar os animais, segundo as suas várias aparências, segundo a sua estrutura anatômica, etc., etc., Aristóteles inventou a anatomia comparada. Então, no instante em que tentava descobrir o parentesco entre os animais, ele já tinha ali o problema das categorias. Como é que ele ia classificar? Qual é o fundamento da... Com base no que eu vou classificar? Por exemplo, se eu observar um animal, tá certo? Eu olho a cor da sua pele, tá certo? E ao observar um outro, tá certo? Eu observo o seu tamanho, eu não posso comparar. Quer dizer, a comparação tem que ser feita na base de características unitárias. Quer dizer, é o mesmo aspecto que tem que ser olhado neste e naquele. Não é isso? E mais ainda, um aspecto separado não basta. Você tem que ver um aspecto e a articulação entre os vários aspectos, e daí você pega, vamos dizer, a estrutura inteira aqui e compara com outra estrutura inteira lá. Foi fazendo essa espécie de coisa e tentando sistematizar o que ele mesmo estava fazendo, que ele criou a lógica. Portanto, ele não criou a lógica como um mero jogo formal, embora ela seja um jogo formal. Ele criou a lógica como um instrumento de verificação, não como instrumento de descoberta, ele mesmo diz que a lógica não descobre nada, mas como instrumento de averiguação. Por quê? Se de várias observações que você tinha feito, você deduzia várias afirmações, então é necessário que o discurso que você fez sobre essas várias observações tenha a mesma coesão que o objeto observado tinha. Então, isso quer dizer, a coerência do discurso expressava para ele, era uma expressão simbólica da unidade do próprio real. Quer dizer, que se eu estou observando aqui o gato, por exemplo, eu cito o gato porque Aristóteles fez uma descrição da embriologia do gato que jamais foi superada, foi uma descrição melhor que tem. Então, quer dizer, ele está observando lá o desenvolvimento do embrião do gato. Então, quer dizer, quando ele chegar na sentença número 605 do que ele falou sobre o embrião do gato, ela tinha que ter uma coerência lógica com o que ele falou antes. Por quê? Porque o objeto observado era o mesmo. Então isso quer dizer que a unidade do discurso, a coerência do discurso, expressava para Aristóteles a unidade e a densidade do próprio real. Então, muito mais tarde, quando chega, passados mais de 10 séculos, o pessoal inventa o que ele chama lógica dos sinais, que já não é mais uma lógica de conceitos que se referem a coisas. Então, eles percebem que a lógica tem uma estrutura própria, tem regras próprias, independente de qual é o objeto que você está observando e do qual você está falando. Não que Aristóteles não tivesse observado isso, mas isso não interessava para ele. Ele sabia perfeitamente disso. Quer dizer, ele sabia que a ciência da lógica podia ser descrita inteiramente por um conjunto de regras que não tinha nenhuma referência à realidade externa. É claro que ele sabia disso, só que ele não se interessava por isso, porque ele estava interessado em desenvolver uma técnica de discurso que permitisse manter a coerência naquilo que você estava falando sobre a realidade e não sobre qualquer coisa. Senão, eu estaria fazendo apenas um jogo. Quando inventa a lógica dos sinais, a lógica dos sinais é apenas um jogo. Tá certo? Esse jogo funciona igualzinho à lógica do Aristóteles. Só que o nível de atenção que você está prestando, o tipo de atenção que você presta ali, se dirige a um outro ponto. Num caso, você está falando da coerência do discurso sobre a realidade, que pode ser conferido com a realidade somente se ele também puder ser conferido com ele mesmo. Porque se o discurso for autocontraditório, então ele nada diz sobre a realidade. Então, só o discurso coerente é que pode ser conferido com a realidade para saber se é verdadeiro ou falso. Se ele for incoerente, não disse nada, então não pode ser verificado. E o que interessava Aristóteles é precisamente, vamos dizer, a verificação, quer dizer, conferir a relação entre discurso e realidade. Note que Aristóteles diz que a lógica em si, o discurso lógico, que ele chamava de analítico, por si não fornece conhecimento. Ele só pode averiguar a coerência do discurso. A coerência do discurso, verificar a coerência do discurso, é uma providência preliminar à de descobrir se o discurso é verdadeiro ou falso. Isso quer dizer que a coerência do discurso é uma condição para que ele possa se referir à realidade. Não é isso? Agora, a investigação propriamente dita, que invocava o objeto concreto, real, fosse o objeto da natureza, fosse o objeto da sociedade humana, fosse da alma humana, funcionava de uma outra maneira. Aristóteles acreditava que todas as coisas, tudo que existe, seja material ou imaterial, possui em si uma forma, uma estrutura. E que essa estrutura é inteligível, quer dizer, o ser humano consegue perceber a estrutura das coisas. O que, aliás, é uma obviedade, né? Quer dizer, qualquer criança que desenha uma figura, que faz uma bolinha, um risquinho, dois risquinhos para cada lado, dois risquinhos embaixo, fazendo uma figura humana, com dois bracinhos, dois perninhos, uma cabeça, captou uma estrutura. Se essa estrutura não fosse perceptível, a criança jamais poderia desenhar a estrutura, poderia conceber a estrutura separadamente do objeto da qual ela abstraiu aquela estrutura. Portanto, a teoria do Aristóteles da forma inteligível, eu acho uma teoria absolutamente imbatível. Se não existisse forma inteligível, você não poderia captar a estrutura de coisíssima nenhuma. Não é isso? Com a diferença que Aristóteles entendia por forma, não a figura externa das coisas, mas o princípio da sua funcionalidade. Quando você desenha essa estrutura humana, a cabeça, dois bracinhos, um tronco, dois bracinhos e duas perninhas, tá certo? O que, que você está representando? O princípio da mobilidade humana? Hã? Não é só a figura externa. Na verdade, o desenho esquemático da criança não repete a figura externa. Ele não se parece em nada com a figura externa. Ele, na verdade, ele desenhou o esqueleto. Não é isso? Imagina, tem uma bolinha, um risquinho que representa o tronco, dois risquinhos para o lado que representa o braço, mais dois risquinhos que representa as pernas. O que, que a criança desenhou aí? O princípio da mobilidade humana. O princípio do movimento, como o ser humano se movimenta. Portanto, ele desenhou o ser humano como espécie animal, espécie dotada de movimento próprio. Então quer dizer que aquela estrutura que ele desenhou não é a aparência externa mas é a sua forma interna. Está entendendo? Então, vou dizer, o que a criança desenha é a forma interna do ser humano considerado como espécie animal, capaz de movimento próprio. Está entendendo? Quando a criança desenha uma casa, o que ela faz? Ela põe um teto, põe as paredes, põe a janelinha, põe a porta. Aquilo pode não se parecer com a casa. Então, o que a criança desenhou realmente? Ela não copiou a forma externa da casa. Ela copiou o esquema interno que faz com que a casa seja uma casa. Ele desenhou o princípio das funções da casa. Está entendendo? Então, vamos dizer, o mais elementar desenho feito por uma criança comprova que Aristóteles tinha razão ao dizer que a inteligência humana apreende, por trás da aparência sensível, a forma inteligível. Né? O que é a forma inteligível? O princípio de funcionalidade da coisa. Eu acho essa teoria absolutamente imbatível. No entanto, mais tarde, você verá centenas de filósofos dizendo que esse negócio da forma inteligível é uma coisa fantasmagórica, que nós não aprendemos nada disso, que nós só aprendemos formas sensíveis. Bom, se nós só aprendemos formas sensíveis, você jamais poderia chegar a dizer o que você está dizendo. Tá certo? Então, mas eu estou dizendo tudo isso para vocês para mostrar como é a relação, vamos dizer, que se coloca entre lógica e experiência. No instante em que você admite que você fez o que você fez, tá certo? Você está criando uma relação lógica de causa e efeito. Quer dizer, esta cadeira está quebrada porque eu a quebrei. Tá certo? Essa relação lógica imita, por sua vez, a sequência temporal real. Note que você não pode reproduzir a sequência inteira, né? Porque todo ato humano, vamos dizer, o mais simples que seja, se compõe, vamos dizer, de uma infinidade de percepções. Você não pode contar todas elas. Então, o que você faz? Você reduz o esquema, você reduz a complexidade do ato ao esquema de causa e efeito. Houve um agente, sou eu, uma ação e uma consequência da ação. Você esquematizou logicamente a coisa. E essa esquematização corresponde à sequência temporal real. No instante em que você faz isso, você está praticando um novo ato que insere a situação presente na situação passada, rearticula a situação presente com a situação passada, dando uma sequência real. Portanto, você tem a verdade esquemática da relação de causa e efeito, a verdade temporal da sucessão dos atos, tá certo? E a verdade da sua declaração no momento, tá certo? Pela qual você assume um papel verdadeiro numa nova situação. É este papel verdadeiro que permite que você compreenda a realidade do que foi antes. Porque se você decidir inventar uma outra história, você vai criar uma nova estrutura, uma nova temporalidade hipotética, e você vai ter que agir de acordo com essa temporalidade hipotética, de acordo com esse teatro que você concebeu. Tá certo? E acontece que esse teatro, como ele é inventado por você mesmo, ele não tem todos os elementos que existem no mundo real, ele só tem os elementos que você selecionou. Então ele é incompleto e esquemático. Você não pode viver dentro dele, você só pode simulá-lo em certos momentos. Tá certo? Para poder continuar a simulá-lo, você precisa saber que ele é simulado. Tá certo? E assim por diante. Quer dizer que a mentira criaria toda uma situação psicológica complexa que você teria que sustentar, né, com novas mentiras, novos fingimentos, etc. E no fim você acaba se desmoralizando de alguma maneira, né? Muito bem. Quando Aristóteles inventou a ciência da lógica, como ele a inventou com o propósito de que ela pudesse expressar as relações entre formas inteligíveis reais, isso significa que não há separação entre esta lógica, entre este conjunto de discursos lógicos e o mundo real no qual esses próprios discursos são elaborados. Isso quer dizer que se você pegar os conceitos básicos da lógica de Aristóteles e aplicar à própria lógica de Aristóteles, eles funcionam. Veja, uma coisa é a estrutura interna da lógica de Aristóteles, quer dizer, a lógica é considerada como um conjunto de regras. Outra coisa é a lógica de Aristóteles considerada como algo que um sujeito criou, na realidade. Está entendendo? Quer dizer, a lógica como sequência de atos biograficamente realizados por Aristóteles. Isso quer dizer que, a respeito da sua sequência de atos, da sequência de atos com que ele concebeu a lógica, ele pode criar um outro discurso lógico. Porém, a partir do momento que começa a lógica dos sinais, e começa mais ou menos com Pedro Abelardo, a lógica dos sinais tem que ser considerada como um universo em si, separado e sem relação com o mundo real. Ou seja, se você aplicar a lógica dos sinais aos atos que o próprio inventor da lógica dos sinais praticou para inventá-la, você chega em contradições. Então, qual é a preocupação daí para dentro do lógico dos sinais? Evitar que suas ações reais sejam examinadas pela mesma lógica que ele inventou. Então, é o caso que eu estou dizendo. O sujeito diz: nós não podemos conhecer nenhuma realidade. Daí você pergunta para ele: você disse isso realmente? Você disse isso verdadeiramente? Você quer que eu acredite que você disse isso? Daí ele vai dizer: não, não é isso que está em questão. Por quê? A análise lógica que ele está fazendo se coloca num plano específico que só vale para ela mesma. E aí que começa toda a paralaxe cognitiva. Quando eu digo que existe uma relação intrínseca entre o conhecimento da verdade e a sinceridade, eu estou dizendo que a mesma armadura lógica que você usou para contar os fatos transcorridos antes é a que se aplica ao fato que está ocorrendo agora. Ou seja, para você reconhecer um simples ato anterior que você praticou e para você confessá-lo, você tem que, no mesmo ato, afirmar a unidade do real, a unidade da sequência temporal e a inseparabilidade das causas e efeitos. Portanto, o ato da sinceridade, o ato do reconhecimento sincero, ele não só coloca você numa posição real em relação ao seu próprio passado, em relação à pessoa com quem você está falando, mas ele reafirma a unidade de tudo isto. Ou seja, para você reconhecer o que você fez, você tem que reconhecer também o que você está fazendo agora. Você tem que reconhecer a realidade da pessoa que está presente e que está lhe fazendo a pergunta, a relação entre você e o seu ato, entre o seu passado e o seu presente, e entre o seu futuro, que é a resposta que você espera desta pessoa, a reação que você espera dela. Quer dizer, você articula tudo. Mas você articulou mentalmente, você teve que inventar isso? Não, não, você não teve que inventar nada. Você teve que pensar tudo isso? Não, você não teve que pensar tudo isso. Conscientemente, você só lembrou do ato passado e falou agora. Só que você não poderia fazer isso sem você automaticamente afirmar a unidade de tudo isso. Ou seja, aí você se colocou dentro de um conjunto de relações que não foi criado na sua mente, mas que se impôs a você como realidade da sua vida. Está compreendendo? Este é o único método de investigar a verdade. Porque se você investigar a verdade, você começa a transformar num conceito abstrato e trabalhar com ela separadamente, do elemento de sinceridade, do tecido de relações que é a sua experiência, você já não está falando da verdade, você está falando apenas do conceito da verdade. Está entendendo? Esse conceito, por sua vez, ele adquire aí uma espécie de uma independência em relação à experiência real. E essa verdade que você está procurando e que você mesmo já determinou que é uma verdade separada da experiência, você já está dizendo neste ato que ela é incognoscível. Então daí você não a encontra e você conclui que não existe verdade nenhuma. Fala, não, esta verdade, tal como você a concebeu, ela não pode existir mesmo. Quer dizer, se eu estou procurando uma verdade e eu, ao mesmo tempo, a estou separando do tecido real da experiência, é claro que eu não posso encontrar essa verdade. Está entendendo? Quer dizer, você aí fez uma espécie de uma armadilha e você mesmo se prendeu dentro dessa armadilha. Quer dizer, você se colocou uma questão impossível, não encontra a resposta. Tá certo? E daí você diz, não se pode encontrar verdade nenhuma. Eu digo, não, meu filho, não é. Esta verdade que você está procurando, você não pode encontrar porque ela não existe. Mas talvez alguma outra exista. Tá certo? Então, qual é a maneira correta de você investigar o problema da verdade? É você rastrear como a noção de verdade passou a existir para você. Você talvez não chegue a um conceito da verdade, mas você tem uma noção suficientemente clara para poder reconhecê-la quando ela se apresentar de novo. Não é isso? Então, é isso aí que eu chamo o método da confissão. E a confissão começa pelo procedimento oposto àquele que se tornou comum depois da René Descartes. Quer dizer, em vez de você colocar tudo em dúvida, não, você vai começar por reconhecer o que você já sabe e o que você não pode deixar de saber para poder colocar esta mesma questão que você está colocando. Está entendendo? Então, veja, Descartes estava procurando uma afirmação que fosse verdadeira em todas as circunstâncias. Se é verdadeira em todas as circunstâncias, então não depende de nenhuma delas. Era isso que ele estava procurando. Muito bem. Nós não estamos procurando uma afirmação. Nós não estamos procurando um juízo. Nós estamos procurando lançar luz sobre a experiência real que nós temos. Ou seja, nós estamos procurando elucidar para nós mesmos o que de fato aconteceu. Está certo? Então, Descartes, quando ele busca esta sentença infalível, ele, de certo modo, tenta isolá-la de todas as outras. Quer dizer, uma sentença que não depende de mais nenhuma outra. Então, ele chega à conclusão, eu penso, logo existo. Todas as vezes que eu penso isso, isso é verdade. Ou seja, se não existisse mais nada além de mim mesmo, pensando, isso continuaria sendo verdade. E se eu jamais tivesse pensado, isso continuaria sendo verdade, porque quando eu pensasse a primeira vez, eu existiria. É isso que ele está procurando. Quer dizer, uma verdade totalmente independente de qualquer condição externa. É isso que nós estamos procurando? Não. Nós estamos procurando a inserção da nossa própria investigação da verdade, né, no tecido real da experiência que me sugeriu o problema da verdade. Então, eu estou vendo de onde surgiu o problema da verdade para mim e como é que eu entrei nele. Está entendendo? Então, eu posso não chegar a uma sentença, uma proposição tão bonitinha quanto a de Descartes. Tá certo? Mas acontece que a frase que ele diz, penso logo existo, essa frase é verdadeira, todas as vezes que eu a penso, isso é absolutamente vazio. Isso é independente até de o sujeito pensar. Se nunca ninguém tivesse pensado nada, bom, a frase continuaria verdadeira. Então, o que, que você pegou com isso? Você arrumou uma frase, meu filho. E depois de todo esse esforço, você conseguiu uma frase. E para obter essa frase, você começou por falsificar a sua experiência. Eu já analisei em outro lugar por que no escrito Consciência e Estranhamento, eu já mostrei por quê, que, e no Descartes e Psicologia do Adulto, por que a narrativa que Descartes faz da sua experiência não é verdadeira, não pode ser verdadeira, ele não pode ter feito a experiência do jeito que ele disse que fez. Então, para chegar a uma proposição universalmente válida, ele teve que falsear os dados. Digo, mas, pô, mas isso aí é filosofia, pô. Note bem, eu estou dizendo para vocês que Aristóteles, quando inventou a ciência da lógica, ele teve a preocupação de que ela não fosse um esquema verbal totalmente independente da realidade, mas que ela fosse a expressão formal de relações abstraídas da própria realidade. De modo que do discurso lógico, você pudesse retornar à experiência. Tá certo? O que é a base mesmo de tudo que nós entendemos como ciência. No outro extremo, quando se passam 2.200 anos, que é já no ano 1800, Hegel vai dizer que a capacidade cognitiva mais fundamental que o ser humano possui é a de se isolar de toda a realidade existente, de todo o dado, e concentrar-se apenas nas relações lógicas que estão no seu pensamento. Ou seja, você abstrai o mundo. Na hora que você abstrai o mundo, diz ele, é aí que você sobe para a esfera da universalidade. Porque você não está dependendo mais, quer dizer, do fluxo das experiências. Você está se movendo agora na esfera do universal, absoluto e incondicional. Eu digo, ah, sim, tudo isso é verdade, só que esse incondicional é puramente hipotético. Ele não tem conteúdo. Está entendendo? Então, o método que Hegel acha que é o certo para você investigar a verdade, eu digo, é um método que só serve para você investigar a armadura lógica. Não das coisas, mas a armadura lógica do próprio discurso. E você não pode ter nenhuma certeza de que este discurso tem alguma coisa a ver com a realidade. Ou seja, o que Hegel está propondo é a total ruptura com aquele mesmo universo que Aristóteles pretendia entender. Mas existe uma longa tradição dessa separação. Uma das etapas vem com o próprio Descartes. É duvidar de tudo, coloca o mundo inteiro entre parênteses e sobe só eu pensando. Spinoza faz a mesma coisa. Spinoza nega toda validade ao conhecimento por experiência. Ele diz, nós temos que nos colocar no plano da dedução pura. E nós temos que raciocinar da seguinte maneira. Nós inventamos uma coisa, tá certo? E em seguida vemos as condições internas que esta coisa precisa para ser ela mesma. Por exemplo, ele diz assim, você desenha mentalmente uma linha, um segmento de reto. Daí, num ponto qualquer desse segmento de reto, você toma, como se fosse um compasso mental, e traça um semicírculo, tomando esse ponto como base. Então, você tem uma linha e um semicírculo. Ele diz, em seguida, você gira mentalmente esse semicírculo, você vai obter uma esfera necessariamente. Então, esse é o modelo do método dedutivo de Spinoza. Tudo tem que ser construído assim. Digo, sim, tudo isso funciona, só que você, do que você está falando? De absolutamente nada. Você está falando de formas mentais que você concebeu e cuja coerência interna você mantém. Ora, mas nada mais fácil do que ser coerente num jogo que você mesmo está inventando. É? O difícil é ser coerente quando essa coerência não tem que se referir apenas a formas inventadas, mas a dados do mundo real, que nos vêm fragmentários, incompletos, sempre mudando, etc., etc. Então, toda a escola que se chamou racionalista acreditava que você podia conhecer tudo por dedução pura. E esse racionalismo, então, vai culminar em Hegel. Mas você vê aqui, o que há de comum entre todos esses filósofos tão diferentes, Descartes, Spinoza e Hegel? Eles não querem nada com a realidade. Eles querem com a universalidade. O próprio Hegel reconhecia que este dom que o ser humano tem de se levantar até o plano da universalidade lógica, negando o dado, negando o universo inteiro, negando até a si mesmo, era extremamente perigoso. Tá certo? Porque daí vinha a tentação do ego impor as suas próprias regras ao mundo. E essas regras, como elas eram todas baseadas em universalidade abstrata, só podia ser a regra do niilismo e da destruição total. Eu escrevi um artigo pouco tempo atrás, está no Diário do Comércio, chama-se Uma Lição de Hegel. Está lá isso explicado. Quer dizer, Hegel pelo menos tinha consciência de que ele estava mexendo com fogo. Os outros não tinham. Spinoza fala tudo aquilo com a maior inocência. Ele acha que está fazendo uma coisa linda. Descartes também acha que está fazendo uma coisa linda, né? Hegel era um pouco mais inteligente que eles e entendia. Falou: olha, esse negócio aqui que eu estou fazendo, mas isso aqui pode dar bode, né? Isso aí, esse procedimento é exatamente o contrário do que se usava na filosofia grega. Quando Sócrates apela ao método da anamnese, quando ele, no diálogo Meno, ele interroga o escravo e mostra que o escravo tem implicitamente o conhecimento de certas regras da geometria, ele está apelando à memória do escravo, não à capacidade construtiva que a mente do escravo tem. Tá certo? Então, quando você entra na memória, você está entrando na sua verdadeira história, seja a história externa, seja a história interna. Então, o que que o escravo está fazendo? O escravo está confessando que ele sabe uma coisa que ele não tinha percebido que sabia. Ora, você imagina aonde você pode chegar só por este método. Só você contando para si mesmo as coisas que você fez, as coisas que você pensou, e você procurando dentro de você: é, para eu saber isto, o que mais que eu precisei saber? Por exemplo, quando você tem esta primeira experiência, vamos dizer, de confessar a verdade, no momento em que você confessa a verdade para um outro ser humano, você está automaticamente confessando que aquele eu isolado de Hegel ou Descartes, que sobe até a universalidade absoluta, não existe. Porque note bem, se não existisse ninguém para lhe cobrar a verdade, se você estivesse absolutamente sozinho, então ninguém vai lhe perguntar nada. E ninguém vai lhe exigir explicação alguma. Então, é claro que o problema da relação entre sinceridade e verdade jamais se colocaria para você. Note bem, no instante que você confessa o que fez, você não só restaura o fio do passado e a sua relação com o presente, mas você restaura a sua relação real com aquela pessoa real que está na sua frente. Ora, isso significa que esta pessoa real é também uma peça do seu próprio aparato mental. Ela tem uma função. Está compreendendo? Então, se você fizer a abstração dessa pessoa, bom, todo o problema se dilui e não houve a experiência de confessar a verdade. Isso quer dizer que desde os primeiros passos da consciência humana na descoberta da verdade, ele sabe que a verdade tem alguma relação com o olhar humano. E tem alguma coisa a ver com a limpidez das relações humanas. Quer dizer, eu digo a verdade para alguém e esse alguém me reconhece. É? Veja a que distância nós temos do eu isolado de Hegel. É? O eu isolado, ele se coloca como se ele fosse o próprio Deus. Ele se coloca fora e acima do universo. E procura captar as estruturas do universo inteiro. É? E até transcendê-las. Transcendê-las em direção, vamos dizer, às estruturas máximas da possibilidade. Em seguida, ele pode até julgar o mundo real com base no que ele descobriu da possibilidade universal. O que Sócrates, Platão e Aristóteles faziam exatamente o contrário. Eles procuravam reinserir o sujeito na sua história real. E quando interrogava o escravo, o escravo dizia as coisas e olhava para ele. Como que perguntando, não é isso? E Sócrates dizia, é exatamente isso. Então você tem o duplo testemunho. Ou seja, a primeira experiência, o primeiro conhecimento sério que você tem da verdade, primeira vez que a palavra verdade significa alguma coisa realmente para você, ela aparece para você ligada à sinceridade, à responsabilidade, tá certo? E à presença do outro, do seu semelhante. É a confissão mútua. Está compreendendo? Esse reconhecimento entre os dois personagens, no instante em que as palavras que você está dizendo agora restauram perante a sua mãe a sequência real dos acontecimentos, não. Você vê que inúmeras linhas de conexão aparecem todas articuladas ali. Conexão de passado e presente, conexão de sujeito e objeto, conexão de agente e paciente da ação, conexão de causa e efeito. Tudo isto forma um tecido de uma densidade formidável. E esta densidade que lhe permite dizer que você está na presença do real porque você está presente ao real. Está entendendo? Isso aí ninguém precisou ensinar aos gregos, eles nasceram sabendo isso aí. Sócrates, quando interrogava as pessoas, ele as interrogava baseado na sua experiência. Você sabe algo a respeito de tal ou qual coisa, então me diga o que você sabe. E o que ele fazia? Ele notava que aquilo que a pessoa dizia não conferia exatamente com a experiência que esse sujeito tinha. É como se ele dissesse, olha, não foi bem isso que você viu. Você está dizendo isso agora. Ou seja, você não está reproduzindo a experiência real que você esteve. Você está criando, você está construindo uma outra verdade hipotética agora, neste momento, para mostrar para mim. Está compreendendo? Por exemplo, quando ele pergunta o que é justiça, o sujeito diz, na justiça você favorecer os amigos e sacanear os inimigos. Então seria o caso de dizer, você sempre fez isso, foi isso que você sempre fez, e quando fazem isso com você, você acha que é justo? É claro que não. Por exemplo, se eu tenho certos méritos para obter um cargo, mas o chefão dá o cargo para outro que é amigo dele, eu me sinto injustiçado. Então é claro que eu não pratico esta definição de justiça que eu ofereci. Que eu ofereci só para, como é que se diz, para enganar o Sócrates, ou para me enganar a mim mesmo. Então, a definição que você está apresentando, você inventou agora. Ela é uma construção. Ela não é uma expressão da sua experiência real. Está entendendo? No estudo que a gente está fazendo da paralaxe cognitiva, a gente observa que a ruptura com o próprio passado, quer dizer, você colocar uma construção em lugar da narração, se torna praticamente o método universal. E que, depois de você praticar esse método durante 2 séculos, Kant tira naturalmente a conclusão inevitável. Todos os nossos conhecimentos só se referem a formas da nossa mente e não às coisas em si. E ele tinha razão, porque o tipo de conhecimento que se estava produzindo era exatamente assim. Então, é a mesma coisa que dizer a toda a filosofia moderna, e pouco importante nessa fase, vamos dizer que vai desde Descartes até Kant, falta a sinceridade. Pode ser bonito quanto queira, pode ser engenhoso, pode ser genial sobre certas coisas, falta a sinceridade. Então, como um instrumento de busca da verdade, tudo isso não vale nada. Vale, às vezes, como criação de ficções que podem ser sugestivas e ficções que podem ter um efeito hermenêutico. Por exemplo, as construções de Spinoza, às vezes, são muito bonitas e, através delas, você tem algumas intuições. Então, isso quer dizer que a verdade que você descobre lendo Spinoza não é a que Spinoza está dizendo. É uma outra coisa. Tá certo? Alguns espertinhos acham, ah, não, mas foi isso que ele quis dizer realmente. Eu digo, mas isso é muito complicado. Spinoza não era tão inteligente assim para ele inventar uma filosofia aparente para por trás dela você descobrir outra filosofia. Se ele tivesse mesmo descoberto essa outra filosofia, ele teria escrito esta. É uma, vamos dizer, uma diferença muito grande que existe entre todos esses filósofos e Leibniz, por exemplo, até a diferença de tom. Porque Leibniz primava pela sinceridade, embora fosse também um elemento da escola racionalista, ele tinha essa sinceridade. Ele dizia, olha, não é assim que eu estou vendo as coisas. Ou seja, eu não consigo fazer do jeito que você está fazendo. Olha, veja que coincidência, veio a pergunta aqui. Gostaria que você falasse mais sobre a confissão quando ela se dá com relação a uma outra pessoa. Haveria como relatar sinceramente a pessoa de alguém sem cometer uma grave injustiça? Aí é o que você está falando a respeito de um outro. Eu acho que o problema se coloca exatamente do mesmo jeito, porque o que que você sabe realmente dessa pessoa? Mas note bem que aí já não é confissão. Você não está confessando, você está testemunhando. Você só pode confessar o que você sabe a respeito de você mesmo e da sua própria experiência. Só pode confessar seus próprios atos. Veja que enquanto a Europa inteira estava brincando desse negócio de construir estruturas racionalísticas, tinha um sujeito totalmente desconhecido na Itália, como era chamado Gian Battista Vico, que ele dizia o seguinte: nós só conhecemos perfeitamente aquilo que nós mesmos fizemos. Nós não podemos conhecer o mundo da natureza perfeitamente, porque não fomos nós que o fizemos. Mas nós podemos conhecer o mundo da alma humana, o mundo da história humana, o mundo da sociedade. Por quê? Porque nós mesmos fizemos. Então, este conhecimento, vamos dizer, vem antes do outro. É incrível, porque hoje em dia todo mundo acredita que existe um conhecimento objetivo das ciências naturais, onde a verdade é muito fácil de você alcançar, e existe um outro mundo, duvidoso, nebuloso, que é o mundo da sociedade humana. Eu digo, mas isso é totalmente esquizofrênico. É claro que é muito mais fácil você compreender ações humanas, do que você compreender a natureza. Acontece que faz muitos séculos que a ciência não se ocupa em compreender a natureza, mas apenas em observar certas relações mensuráveis e compará-las com outras relações mensuráveis. Com a finalidade de quê? De compreendê-la, não, de operá-la tecnicamente. O que o Bertrand Russell chamava verdade técnica. Então, diz Bertrand Russell, expressando, aliás, expressando muito corretamente, ele diz que desde a Renascença o que nós entendemos por verdade não o que as coisas são, mas aquilo que nos permite operá-las de uma certa maneira. Digo, mas note bem, quando você descobre a respeito de um objeto uma certa operação técnica que você pode fazer com ele, você só descobriu uma coisa a respeito dela. Uma única. Ou se, e essa coisa não diz respeito a ela, mas diz respeito às ações que você pode fazer com ela. Ora, qualquer objeto no mundo pode ser objeto de infinitas ações humanas. Por exemplo, eis aqui o porco. Você pode matar o porco e comê-lo, você pode criá-lo como se fosse um cachorro de estimação. São ações completamente diferentes, né? Mais ainda, a capacidade que você tem de transformar os dados da natureza revela sempre um potencial que esses objetos têm. Mas esse potencial pode não ser o principal. Você nunca sabe se o que você está observando na natureza pelos métodos da ciência moderna é importante na estrutura geral da natureza ou não é. Isso é impossível saber por esses métodos. Isso quer dizer que a característica fundamental da ciência moderna é ter desistido de compreender a realidade. E passado a encarar todo o conjunto da realidade apenas como um conjunto de possibilidades de ação técnica sobre a natureza. É claro, quando você juntar centenas de possibilidades de ação técnica sobre tal ou qual coisa, talvez você conheça algo sobre ela. Mas acontece que essa centena de possibilidades, vinda de várias ciências diferentes, é inarticulável. Então, quer dizer que todo conceito moderno de conhecimento não é propriamente conhecimento, é outra coisa. Não quer dizer que não tenha seu valor, é claro que tem. Se tem um sujeito que gosta de tecnologia, que aprecia a tecnologia, é eu. Só que eu sei, a tecnologia não é o conhecimento dos objetos, né? É o conhecimento de possibilidades de ação humana sobre esses objetos. Tá certo? Então, isso quer dizer que a impressão que nós temos de que a natureza é um conjunto de dados objetivos e que o mundo humano é uma confusão, uma névoa total, é uma exata inversão da realidade. Mesmo porque da natureza, o que a ciência conhece, são o quê? As possibilidades de ação humana sobre esse objeto. Então, essa é a mesma coisa que você dizer que em toda essa tecnologia nós estamos conhecendo o quê? O ser humano. Mais o ser humano do que o objeto sobre o qual incide a ação dele. Então, o simples fato de existir tecnologia, de você poder estudá-la, mostra uma quantidade imensa de processos de ação humana que são perfeitamente cognoscíveis. Ou seja, para você obter um efeito X, você tem que fazer isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto. Tudo isso é o quê? É a ação humana. Então, de certo modo, uma ciência que foi na direção exatamente oposta do que dizia Jean-Baptiste Vico, está de novo confirmando o que ele disse. O mundo humano, é mais facilmente cognoscível por nós do que a natureza. Agora, você pode encobrir a natureza com a rede das relações técnicas que você mesmo criou em cima dela, e achar que uma coisa é a outra. Tá entendendo? Então, mas quando você faz isso, a própria visão que você tem do mundo humano se torna falseada. Por quê? Você está acreditando que a ação humana se desenrola em cima de algo que você chama de natureza. Mas isso que você está chamando de natureza já é ação humana. Então, o que é a natureza, tal como a ciência moderna a concebe? Ela é uma espécie de golem. Golem é aquele boneco de barro, que é uma lenda judaica. Se a gente construir um boneco de barro, falava a palavra mágica, o boneco de barro adquiria a vida e começava a bater nele. Entendeu? Então, é um golem. Vamos dizer, a concepção científica da natureza ela é constituída de uma rede de ações humanas possíveis em cima dessa natureza. Ela não é a natureza. Isso quer dizer que a natureza para nós se tornou realmente um enigma tão grande que nós nem sequer nos damos o trabalho de estudá-la. Mas como a nossa concepção da sociedade humana é constituída em cima, é construída em cima desta ideia substitutiva de natureza, a concepção que nós temos da sociedade fica também falseada. Porque, de fato, não é na natureza, tal como a descreve a ciência, que se desenrola a vida humana. É na natureza real, anterior à descrição científica. Só para complementar isso aqui com, vamos dizer, com alguns dados históricos, como é que nós chegamos nisso? Como é que chegamos nesta, pudemos chegar nesta situação? Foi o seguinte, quando nós olhamos a passagem, vamos dizer, do mundo medieval para o chamado mundo moderno, isso aí é descrito quase que universalmente, ou popularmente, como a passagem de um universo que era regido pela fé, misticismo e princípio da autoridade para um novo mundo que é regido pela razão, pela ciência, pelo conhecimento experimental dos fatos e pela análise crítica. Não é isso? Isso aí chega onde é o cúmulo no iluminismo, quando Kant, né, define o iluminismo como o fim da servidão humana. Quer dizer, o ser humano não tem que seguir nenhuma autoridade, ele tem que usar a sua própria razão, tem que se libertar do jugo da autoridade e ousar usar a sua própria inteligência para compreender o mundo real. Tá certo? Bom, essa imagem vem associada a uma série de corolários. Né? Corolário número 1. A emancipação em relação à autoridade era também a inauguração de uma época de liberdade civil. Desses direitos humanos, do governo constitucional, etc, etc. Segundo, a libertação não era somente civil e política, mas era uma libertação intelectual e espiritual. Todos os seres humanos agora despertavam para o uso da razão. E, portanto, chegavam ao que Kant chama a maturidade. Ele diz a imaturidade é você se submeter voluntariamente a uma autoridade. Não por incapacidade sua, mas por covardia. Né? E, em terceiro lugar, esta emancipação não emanciparia só o homem civil, politicamente, ou intelectual, espiritualmente, mas libertaria o homem do jugo da própria natureza, porque aumentaria o poder do homem sobre a natureza e nós estaríamos, então, livres de processos naturais que nos oprimem, que nós poderíamos agora manipular e usar nosso próprio proveito. Essas as três promessas do iluminismo. É claro que as três promessas não se cumpriram. Em vez de você ter um mundo de liberdade civil, você teve uma sequência de guerras, revoluções e tiranias mais opressivas que seriam inimagináveis para um homem do ano 1000. Né? Quer dizer, você imaginar, por exemplo, um governo que pudesse controlar as pessoas à distância, né? Como hoje você controla, você põe um satélite, né? O satélite observa tudo que você está fazendo dentro da sua casa. Se você dissesse isso para um homem do ano 1000, ele ia ficar tão aterrorizado que acho que ele ia morrer de susto. Isso pareceria tão horrível que é impensável. Ainda se você dissesse até um camarada do iluminismo, eu digo, olha meu filho, daqui 100 anos, tudo que você comprar e vender, o governo vai saber. Você não pode ter dinheiro guardado na sua casa. O burguês que fez a Revolução Iluminista ficaria horrorizado com isso. E, no entanto, isso aconteceu. Não é isso? Quanto ao famoso controle do ser humano sobre a natureza. Digo assim, olha, o homem aumentou o seu poder sobre a natureza. Digo, mas, espera, que homem, cara pálida? Hã? Eu? Não, o que aumentou é o poder de uns homens sobre outros homens. Claro, o aumento do poder sobre a natureza supõe uma organização hierárquica das ações humanas. Hã? onde nem todos podem participar no mesmo nível. Então, nem todos os seres humanos podem construir um satélite para observar os outros seres humanos, mas alguns podem. Então, aumentou o poder do homem sobre a natureza? Não, aumentou o poder de uns homens sobre outros. Eliminando, portanto, as duas promessas anteriores. A ideia de que havia um florescimento extraordinário da inteligência e da consciência humana, bom, visto do ponto de vista de hoje, onde essas massas totalmente estupidificadas, tá certo? Pedindo para ser enganado o tempo todo, né? Você vê que o tiro saiu pela culatra. Mas se essas três coisas saíram pela culatra, se essas três expectativas deram errado, é porque a própria autodefinição da nova época, a autodefinição da nova fé, estava falsa. Esta ideia de que nós passamos de um período de fé, misticismo e autoridade para um período de razão, ciência, análise crítica, isso é apenas uma figura de linguagem, um estereótipo. Isso não correspondeu à realidade. Quando você vê o surgimento, vamos dizer, da cultura chamada moderna, o que você vê inicialmente não é um florescimento das ciências, mas um florescimento do ocultismo. O século XVI e XVII são a época da astrologia e da alquimia. A maior parte dos livros que nós conhecemos sobre astrologia, por exemplo, surgem nessa época, os grandes clássicos da astrologia, né? Mas ainda, os astrólogos, alquimistas e magos passaram a ter uma importância extraordinária como conselheiros dos príncipes da nova classe governante, né? Qual era a relação, se você olhar, qual é a relação entre a cultura letrada, se você pegar assim, cultura dos intelectuais, e a cultura mais popular durante a Idade Média e nos primeiros séculos da Idade Moderna, né? Se você ler o que os grandes filósofos escolásticos escreveram sobre os assuntos que mais tarde seriam chamados de ocultismo, como astrologia, alquimia, etc., etc., você vê que eles faziam um esforço miserável para inserir isso dentro do edifício racional de conhecimento, separando, portanto, o que pudesse haver ali de mera, vamos dizer, resíduo tradicional, lendário, né? E folclórico, do que pudesse haver de conteúdo fático admissível, racionalmente admissível. Por exemplo, na Suma contra os Gentios, São Tomás de Aquino faz a sua famosa análise crítica da astrologia. E ele começa por dizer que tudo que se move na Terra é movido desde os astros. Porém, que os astros são corpos. E um corpo só pode mover outra coisa que é corpo. Então, ele diz que se existe alguma influência dos astros na conduta humana, não pode ser uma ação direta sobre a alma humana. Um astro não pode influenciar a alma humana. Mas pode, através da conformação do corpo, criar certas propensões e limitações. Então, ele diz como a maior parte das pessoas são, de fato, movidas por paixões corporais. Então, é possível que, dada uma certa configuração astral, você possa prever, grosso modo, a conduta do sujeito. Ele não teve tempo de prosseguir esse estudo. Mas o que ele colocou? Ele colocou os princípios de um teste científico da astrologia. Ele não disse nem que sim, nem que não. Ele articulou o problema cientificamente. Então, quando começa, vamos dizer, no século XVI, o florescimento da astrologia moderna, você não vê mais nada disso. Você vê a coisa se espalhar, vamos dizer, como um rastilho de pólvora por tudo quanto é lado. Todo mundo querendo ler seu mapa astrológico, né? E as pessoas acreditando naquilo integralmente, ao passo que os astrólogos, ao ponto que os astrólogos, como Robert Fludd, ou John Dee, ou Morin de Villefranche, tinham posições privilegiadas na corte, ocupando o lugar que em outras épocas teria sido do conselheiro eclesiástico. Mais ainda, a discussão sobre a astrologia assume imediatamente um tom, vamos dizer, polêmico, passional, onde tem o a favor ou contra, coisa que não existia antes. Você vê aqui, Santo Agostinho, no século IV, ele falou horrores dos astrólogos, mas ele já antecipa a hipótese de Santo Tomás de Aquino. Ele diz, não é impossível que, a partir da determinação da forma corporal, os astros exerçam alguma influência na conduta humana. Como ele não era um astrólogo praticante, nem ele, nem São Tomás de Aquino, não tiveram tempo de averiguar, vamos dizer, empiricamente, essas hipóteses. Mas você vê que era uma tentativa de articular cientificamente a coisa. E, portanto, isso quer dizer que a alta cultura da Idade Média, embora tendo absorvido todas aquelas concepções astrais que vinham das antigas civilizações cosmológicas, nem a aceitaram, nem a rejeitaram. Mas trataram de elaborar intelectualmente num nível que nunca mais seria alcançado, até o século XX. Quem alcançou no século XX um nível igual de elaboração? Este que vos fala, se desculpa, mas todo mundo que escreveu sobre astrologia em geral é tudo besteira. Tudo tomada de posição polêmica, o primeiro sujeito que disse que, olha, nós temos que rearticular a coisa para tornar possível a sua investigação científica. Não o seu mero teste científico de eficácia, porque, por exemplo, a pesquisa de Michel Gauquelin apenas fez um teste para ver se algumas técnicas astrológicas funcionavam. Falou, bom, mas isso aí você não está investigando a matéria, o assunto da astrologia, você está apenas investigando o que os astrólogos dizem a respeito. É um teste importante, mas ele pega o assunto pela beirada, não pela sua substância. Né? Eu digo, existe alguma maneira de você averiguar, né, cientificamente se existe uma articulação entre fenômenos da ordem celeste e fenômenos da ordem terrestre? E que seria preciso? Qual é o conjunto de conceitos, de técnicas e de métodos que seria necessário para isso? Só quem colocou isso seriamente fui eu. Então a história parou com o Santo Tomás de Aquino e vou retomar. No século XVI e XVII, é loucura geral. E essa loucura chega a um ponto tal que por volta de 1680, né, as universidades são obrigadas a parar com a bagunça. Então, o que elas fazem? Simultaneamente, a Sorbonne e a Universidade de Oxford excluem a astrologia do ensino e fazem declarações contra. Quer dizer, aí fica proibido. Mas, como é que se diz? Quando você começa a delirar muito, tá entendendo? Às vezes tem que tomar uma atitude, como é que se diz, repressiva, para simplesmente devolver o camarada à realidade. Mas é claro que nisso aí existe uma perda formidável. Porque a partir daí, as atitudes com relação à astrologia se tornaram cada vez mais irracionais, extremadas e polêmicas. E nunca mais houve sossego para investigar a coisa com seriedade. A mesma coisa com relação à magia, experimentos místicos, etc. etc, né? Quer dizer, houve uma, no início da modernidade, o florescimento monstruoso disso. Tá certo? deste mesmo florescimento surgem as principais ideias da ciência moderna, inclusive a ideia da matematização. Eles tinham exatamente daí. E quando a matematização está andando mais ou menos bem, então eles dizem, então só vale a matematização e nós proibimos o resto. Mas proibimos, espera um pouquinho. Quando nós observamos todos os personagens que historicamente criaram as novas tendências políticas da modernidade, fizeram a Revolução Francesa, né, impuseram a ciência dita materialista aqui e ali, eram todos maçons. Digo, ó, o que é a maçonaria? É uma organização esotérica, cheia de ritos e símbolos, puramente mágicos. É? Então acontece que a partir daí você tem duas ciências. Uma que é para você apresentar ao público, outra que é para você discutir na loja maçônica. Então, quer dizer, tem uma série de problemas que a partir daí você não pode mais abordar objetivamente. Porque existe o compromisso do segredo, existe a linguagem dupla, tá certo? E existe a paralaxe cognitiva, existe uma confusão dos demônios. Isso é que é a modernidade, não é o reino da razão. Por exemplo, hoje, existem, de umas décadas para cá, os historiadores, sociólogos, todo o pessoal das ciências humanas, né, eles descobriram que existe esse negócio de magia, de alquimia, etc., e começaram a estudar isso historicamente. Né. Estamos milhares e milhares de livros, é ótimo, porque graças a eles nós podemos saber, por exemplo, através da, por exemplo, Francis Yates, né, e outros estudiosos. Então nós sabemos a importância imensa que teve esse aporte maçônico na criação de todo o mundo moderno. Hoje em dia não dá para disfarçar mais. Então, quando começaram a publicar essas coisas, teve gente até que achou ruim, falou, não é para mexer nisso. Aí você vai entrar no irracional. Eu digo, mas peraí, mas eu quero saber a história, como a história foi, porque senão você está tampando os olhos, daí que você entrou no irracional. A função da sociedade secreta, hoje tudo isso é bastante estudado, só que tem um problema. Eu já li livros e mais livros, para fazer essa pesquisa da mente revolucionária, eu li livros e mais livros e mais livros e mais livros e mais livros sobre magia na Idade Média, magia na Renascença, na magia no Iluminismo, alquimia, não sei o quê. Blá, blá. Tudo isso tratado como se esses elementos fossem criações culturais de uma outra época. Eu nunca vi um sujeito que dissesse, não, eu para eu estudar, né, alquimia no século XVIII, eu preciso ver algum alquimista operando agora. É? Ou para eu estudar a magia, eu preciso estudar algo desses fenômenos metapsíquicos e parapsicológicos. E, curioso, existe esse estudo também. Quando você vai na faculdade de medicina, de psicologia, tem os caras que estudam esses fenômenos direitinho, né? Mas não há a menor ligação entre eles e o pessoal da história e das ciências humanas. Eu digo, mas escuta, mas que magia é essa da qual você está contando a história? Se você nunca viu um sujeito praticando magia. Por exemplo, as pessoas no século XVI acreditavam que acontecia isso assim, assim, assim. E você sabe se acontece ou não? Você testou? Você não é iluminista kantiano que tem que testar tudo? Ou seja, você cria também, na dimensão da história das ciências humanas, um mundo fictício. Quer dizer, você transforma tudo aquilo que se passou no passado em crenças. Coloca entre parênteses a relação entre essas crenças e a realidade concreta. Curioso, existem sentenças dos papas, várias, que dizem que a magia é eficaz. Ela é condenável, ela é errada, é pecaminosa, mas ela funciona. Não toda magia, evidentemente, tem um monte de charlatão também. Mas se nenhuma operação mágica jamais funcionasse, A sobrevivência de civilizações inteiras, inclusive a civilização moderna da Renascença, seria inexplicável. Ele, se todo mundo só acreditava em besteira, e se nós só passamos a descobrir a realidade agora, foi só a história, os historiadores do século XX que descobriram a verdade, falaram, poxa, então é um descompasso muito grande, estavam todos fora da realidade, até que chegou você e descobriu, estudou a história, você descobriu tudo o que se passou. Isso é uma hipótese tão louca, que não merece ser levada em consideração. Ora, eu desde o início que eu comecei a estudar essas coisas, eu sabia que eu precisava articular uma coisa com outra. Quer dizer, que se eu nunca vi, vamos dizer, um alquimista num laboratório fazendo as coisas dele, eu não sei como é que ele está fazendo lá, como é que eu vou estudar a alquimia do século XVI? Hã? É uma coisa inteiramente absurda. Quer dizer, se você não tem nenhum conhecimento da matéria, você não pode ter conhecimento da sua história também. Você não pode entender a sua história. É a mesma coisa que eu querer estudar a história da criação de cachorro sem eu saber o que é o cachorro. E, no entanto, isso é regra geral. Eu digo para vocês, eu jamais encontrei um único historiador do período, incluindo Francis Yates, que tivesse a menor preocupação de, peraí, eu tenho que ler uns livros de parapsicologia, essas coisas que os caras estão estudando esse negócio hoje. E muitas coisas que eu acredito que eram criações culturais e arbitrariedades da mente humana, às vezes não são. Às vezes são fatos da ordem física. São uma física sutil, porém. Por exemplo, o famoso experimento de Kervan. Eu já contei para vocês. Acho que eu já mencionei isso aqui. Um cientista chamado Kervan, que ele descobriu que em regiões onde não existe cálcio, os criadores de galinha têm um problema. Porque se não tiver cálcio, a galinha não pode fazer o ovo. E, no entanto, as galinhas de onde não tem cálcio produzem ovos tão bons quanto de qualquer outro lugar. Então, o que que ele descobriu? As galinhas comiam coisas que tinham sílica. E o seu organismo transformava a sílica em cálcio. Então ele dizia, epa, mas isso aí é a transmutação da matéria. Então as galinhas são alquimistas. Eu digo, mas se uma galinha pode transformar a sílica em cálcio, um alquimista, um Isaac Newton, talvez seja capaz de fazer algo melhor. O que que tem de errado nisso? Então, por exemplo, quando as pessoas descobriram, e quem descobriu foi Lord Keynes, o economista, né? Escreveu um brilhante trabalho sobre Newton, né? Ele comprou os manuscritos de Newton, ele era muito rico, lá um leilão, ele comprou e foi ler. Na hora que ele foi ler, ele disse que, pô, mas Isaac Newton praticamente só tratou de alquimia a vida inteira. Quando estava tratando de alquimia, estava tratando de assuntos bíblicos. E quando não estava tratando de assuntos bíblicos, daí, nas horas vagas, ele criou lá a teoria da gravitação. Então, mas como é que. Daí todo mundo ficou escandalizado. Mas como uma inteligência como a de Newton se dedicou a isso? Eu falei, bom, Newton se dedicou a isso porque ele percebeu que ali havia algum problema a ser estudado. E vocês não perceberam nem isto. Ora, como não perceberam nem isto, e como consideram que todo esse negócio do ocultismo, magia e tal, é o lado escandaloso, então o que que eles têm que fazer? Eles têm que falsificar retroativamente a história da ciência moderna, e sumir com todos os elementos mágicos, que foram justamente os que inauguraram a grande mudança. Note bem, quando a autoridade da igreja, a autoridade intelectual da igreja, começa a vacilar, quem é que entra no lugar? São os cientistas, não são os magos, alquimistas, astrólogos, macumbeiros, etc. São estes. Então, quer dizer, tudo isso serviu para minar a autoridade da igreja. Depois de feito o serviço, diz, bom, agora nós vamos varrer as poeiras para varrer o tapete, e nós vamos dizer que foi um negócio chamado ciência moderna. Mas acontece que vocês, praticantes da ciência moderna, vocês, no fundo, vocês estão todos maçons. Então, tudo que vocês estão negando em público, vocês chegam lá na loja e vocês fazem aqueles rituais que são astrológicos, alquímicos, místicos, etc, etc. Sabe quando eu comecei a pensar nisso? Um dia que eu fui falar com Eu estava procurando apoio dos ex-alunos do Mário Ferreira dos Santos para ver se a gente fazia uma equipe para trabalhar os manuscritos dele. Porque no fim não fiz equipe nenhuma, estou trabalhando sozinho nisso até hoje. Tem gente que publica texto do Mário Ferreira, mas publica como está e não faz nenhum trabalho filológico em cima, o que é um crime. É um crime. Você pega, reeditar os textos do Mário no estado em que estão é um crime. Né? Mas tem muita gente ganhando dinheiro com o crime. Né? Agora que eu já popularizei o Mário, todo mundo, vamos editar os livros do Mário, vamos editar. Então pega aqueles textos do jeito que está, então uma verdadeira merda, um desastre editorial, fora do comum, e reedita, que põe lá uma introdução, né? E diz que está fazendo alguma coisa. Daí, mas eu inicialmente procurei o auxílio dos ex-alunos do Mário. Né? O sujeito mais dedicado que tinha, eu não podia contar com ele, porque ele estava tentando sintetizar o Mário Ferreira dos Santos com o William Reich. Então ele tinha criado uma sua confusão particular. Eu falei, bom, no fim, ele está interessado em William Reich, não vai dar. Bom, eu falei com outro, com outro, com outro, com outro. Né? Assim, muitos empinavam o narizinho. Tem um sujeito até famoso, não vou dar nem o nome dele. Dizia assim, o Mário foi um bom intérprete de Nietzsche, né? É mesmo. Então, eu digo, mas meu filho, ele foi um bom intérprete de Nietzsche na juventude, antes dele se tornar o Mário Ferreira dos Santos. Quer dizer, o Mário que escreveu sobre o Nietzsche era criança. Quer dizer, o Mário teve o estalo dele aos 42 anos e daí que ele virou o Mário Ferreira dos Santos. Quer dizer, você está falando de uma coisa que já passou, que não é o verdadeiro Mário Ferreira do qual eu estou falando, né? E por fim cheguei num, que era um sujeito importante em São Paulo. E também empinou o narizinho e falou, não, mas o Mário tinha aqueles negócios esotéricos, aquela coisa. Eu digo, mas peraí, pelo que eu saiba, você amassou, meu filho. Então, você é esotérico, porra. Você vai dizer que na maçonaria vocês ficam fazendo o quê? Estudando física? É? Não, vocês fazem aqueles rituais, né? Tem aquela descida aos infernos, tem o gabinete de reflexão, tem toda aquela parafernália simbólica, ritual, que o René Guénon explica tão majestosamente, que está tudo ligado a doutrinas metafísicas. Né? É tudo isso, é esoterismo. Quer dizer, você está aí praticando esoterismo, empinando o narizinho, porque o outro é esotérico. É, isso é uma hipocrisia, evidentemente. Isso aconteceu, sei lá, quase 30 anos. Né? Mas aí eu comecei a dar trato à bola e vi como este desejo de ocultar o ocultismo era uma coisa generalizada. Eu faço conta, mas, meu filho, se você vai lá na maçonaria, você faz todos aqueles ritos, e depois você cospe em cima do ocultismo, você está cuspindo em cima de você mesmo. Aí não, você está criando uma imagem externa, essa aqui não corresponde à realidade. Então você tem aí várias camadas de falsificação. A primeira, vamos dizer, a famosa matematização dos objetos que se substitui à presença real dos objetos. Leibniz dizia que se você tiver todas as características quantitativas de uma coisa, você ainda não explica a existência dessa coisa. E você também não sabe o que ela é. Então ele diz, olha, tá esse negócio de matematizar as medidas, está tudo muito certo, só que você tem que saber o que você está medindo. E o que, esse o que é dado pela velha teoria aristotélica da forma substancial. Então, se você tiver a forma substancial, aí você sabe o que você está medindo. Se não, você troca os objetos pelas suas medidas. Se você tem somente as suas medidas, isso está falando de um mundo hipotético. Claro que, tecnicamente falando, esse mundo hipotético vai corresponder ao mundo real, porque você está falando apenas de certas relações isoladas que permanecem relativamente constantes. Tá certo? Mas você não está falando da natureza real, você está falando das ações humanas praticadas em cima do mundo real. Né? E você, na verdade, você não é que você... Hoje em dia se diz que a ciência gerou a moderna tecnologia. É mentira. A tecnologia é que impera sobre a ciência. Ela manda na ciência, faz o que quiser. Tá certo? Com o agravante de que não existe um só aparato tecnológico que possa ser reduzido a um único princípio científico. Todos exige articulação pragmática de princípios incomunicáveis entre si. Você não consegue achar um princípio comum. Eu já expliquei isso em outras aulas, não precisamos voltar. Ainda agora do fato concreto e depuração abstrativa, que tem até uma apostila no meu site. Então, essa é a primeira mentira. Segunda mentira, é a de que houve uma revolução científica. Não houve uma revolução científica, houve uma revolução ocultista, da qual, aos poucos, foi saindo o que vocês chamam de revolução científica. Mas ela não sai por ruptura, vocês não romperam com o mundo do ocultismo, vocês apenas o encobriram. E ele está presente ainda. E isso está, vamos dizer, à medida que as pesquisas avançam, isso vai ficando cada vez mais claro, cada vez mais claro. Então, em terceiro, você tem a, vamos dizer, a falsificação da própria história das ciências. Então, mas onde é que você pretende chegar com tudo isso? Em parte, você tem o fenômeno da paralaxe cognitiva, o fenômeno das, vamos dizer, da a proliferação de falsas autobiografias, como a do René Descartes, ou Michel de Montaigne e outros tantos, né? Você tem, justamente nesta época, surge a concepção do mundo como teatro. Onde até, vamos dizer, Descartes, quando ele escreve a parte científica da sua obra, ele faz como se fosse um teatro, uma obra de ficção. Quer dizer, começa a haver, vamos dizer, uma mescla de ficção e realidade e uma mescla indistinta do que era a cultura popular na Idade Média com o que era a cultura letrada, né? Que, de repente, fica quase impossível você contar a história. Então, o famoso iluminismo, né, na verdade, foi um obscurantismo. Encobriu tudo para que a gente não entendesse nada. E essa é a situação na qual nós estamos. Agora, você imagina os efeitos disto numa cultura periférica como a brasileira, onde até esses elementos, vamos dizer, vamos dizer, essa falsificação de alto nível, são vistos como se fosse um ideal longínquo. Quer dizer, quando aquele filósofo francês, Jean-Yves Béziot, ele disse que o ensino da filosofia no Brasil era a imitação simiesca de um modelo degenerado, era disso que ele está falando. O que os filósofos da USP querem ser quando crescer é uma podridão. É algo que ninguém deveria querer ser. Mas, visto da distância do terceiro mundo, aquilo parece uma coisa de alto nível europeu a ser imitado. Quando, justamente, nós que estamos no Brasil, que estamos no terceiro mundo, e que participamos muito perifericamente desta tradição moderna, nós estamos na posição ideal para analisá-la criticamente e contar a história como ela realmente foi. Porque nós não estamos totalmente comprometidos. Está entendendo? No Brasil, na verdade, você pode até discutir essas coisas todas de ocultismo e maçonaria, estão muito mais livremente do que você pode na Europa. Ou pode nos Estados Unidos. Então, a nossa falta de compromisso com a tradição moderna nos coloca numa posição perfeita para que nós possamos absorver não a tradição moderna e a tradição antiga através dela, mas que nós possamos absorver todas as tradições, né? Sem nos sentir presos nem inibidos por nenhuma delas. E por isso foi que veja, o único lugar do mundo onde aconteceu um fenômeno como o Mário Ferreira dos Santos foi o Brasil. Porque o Mário estudava o negócio pitagórico, e escolástico, e moderno, leibniziano, tal, tudo como no mesmo plano. Para ele era tudo, tinha tudo mais ou menos o mesmo valor. Ele estava livre. Se ele fosse fazer isso num ambiente universitário brasileiro, as inibições em torno seriam tantas, tá certo? Que matariam ele. Não iam deixar o cara fazer uma coisa dessa. Porque eles nem podiam compreender do que ele estava falando. O Mário transitava com a maior liberdade entre a filosofia grega, toda a escolástica, ele tinha lido tudo, tudo, tudo. Os escolásticos mais obscuros ele tinha lido. Coisa que ninguém leu, só especialista leu aquele, porque também só leu aquele, né? Então, o Mário transitava livremente em todas essas coisas. Então, isso aí é possível por quê? É aquele poesia do Murilo Mendes, que ele está deitado numa rede que todos os países estão balançando, tá entendendo? Então, nós não pertencemos a tradição nenhuma. Ótimo! Então, nós podemos pegar de todas as tradições o que quisermos, o que for bom para nós. Então, no Brasil pode acontecer fenômenos como Mário Ferreira dos Santos. Essa flexibilidade mental que o brasileiro tem. Então, quando aconteceu o Gilberto Freire, qual foi a novidade do Gilberto Freire? O Gilberto Freire começou a pegar informações de fontes que todo mundo desprezava. Ah, porque não se faz isso na universidade. Ele disse, por que eu não vou fazer? Eu sou apenas um rapaz latino-americano. Eu posso fazer, vocês não podem, porque vocês são pessoas importantes. Eu posso. Resultado, foi o maior sociólogo do século XX. Então, em vez de tirar vantagem desta liberdade brasileira, dessa flexibilidade brasileira, o que os caras fazem? Eles se inibem de acordo com a medida do que da Universidade Francesa, que é uma coisa decadente e podre, que ninguém mais na França leva a sério. Então, eles se castram assim mesmo, mas nós não temos que fazer isso. Nós daqui neste curso, nós praticamos a mesma liberdade do mar, nós pegamos todas as fontes, tá certo? Conforme o que nos seja útil e conforme o que nos seja bom. Então, para você encontrar pessoas com esta liberdade mental, por exemplo, um camarada que tem essa liberdade mental é o tal do Ken Wilber. Por que o Ken Wilber pode ter essa liberdade? Porque ele não é propriamente um homem da universidade. Ele é um pesquisador independente que, às vezes, a universidade... Ele ganha rios de dinheiro com os livros dele, as gravações que ele faz. Ele não precisa de ninguém. Então ele pode, ó, estou misturando aqui, Vedanta com parapsicologia, com behaviorismo. Ele pode fazer o que ele quiser. Claro, Ken Wilber tem muita besteira também, também é um globalista, etc. Também tem isso, tá certo? Mas, então, outro que podia fazer, um grande gênio da sociologia, que foi Peter M. Sorokin, que foi presidente da Associação Sociológica Americana por muitos anos. Então, era um imigrado russo. A Rússia era também assim, a Rússia também não tinha compromisso nenhum com a Universidade Europeia, então o russo podia fazer o que quisesse. Então, Peter M. Sorokin chegava e dizia o seguinte, olha, aqui nós vamos estudar as doutrinas sociológicas de Confúcio. Ele dizia, a sociologia é a ciência mais antiga do mundo. Ué, todos os outros diziam que a sociologia apareceu no século XIX com Emílio Durkheim e Augusto Comte. Ele dizia, não, é uma coisa velhíssima. Está aqui da Índia, na China. E tu pegava tudo isso aí e estudava em pé de igualdade com Emílio Durkheim. Claro que muita gente ficou escandalizada. Mas tanto fez sucesso que virou presidente da associação. Então, nós podemos fazer o que faz o Ken Wilber, o que fez o Peter M. Sorokin, o que faz o Mário, em vez de nos atrelarmos a esta desgraçada tradição universitária moderna, que já está podre, já caiu em tudo quanto é lugar, está totalmente desmoralizada, aqui está desmoralizada, na Europa está desmoralizada. Por que nós vamos ter que nos ajoelhar perante esses ídolos? Então, ó, por hoje é isso aí. Agora vamos responder umas perguntinhas. Peraí, tem uma aqui. Eu já estou devendo faz tempo que eu vou. Nossa, quanta coisa tem aqui. Aqui é o Tiago Tondinelli, sou aluno do curso de Filosofia Online. Primeiramente, apesar de ter feito várias leituras durante a vida e até ter esses estúpidos títulos acadêmicos, sinto-me feliz por ter te conhecido antes de completar 30 anos. Ou seja, ainda tenho tempo para me limpar. O ponto arquimédico que percebi em suas aulas iniciais é a questão do eu esvaziado de Descartes, também de Kant. Esse, eu não sei se esse é o ponto arquimédico, mas esse é uma coisa extremamente importante, nós temos que nos livrar disso aí. Vi que o sentido da noção de eu pessoal dessa gente é tomado por logicismo sem concretude e vazio de experiência. Mas batata. O famoso eu, quer dizer, quando você pega o Fichte, por exemplo, Fichte colocava o eu no topo de tudo, mas é o eu filosófico abstrato. Eu digo, não tem ninguém aí. Você bate lá no eu, ninguém responde. Entendeu? Assim, tais autores não discutem acerca da esfera da tensão do sujeito diante da sua própria aniquilação como ser viver, que convive com a magnífica noção da onipresença do ser no sentido metafísico e amoroso de Deus. Viktor Frankl, nesse trecho que cito abaixo, parece chegar a esta questão do eu. Ora, a leitura do trecho é uma experiência que me parece seguir o que o senhor comentou sobre vivenciar o texto, colocando-se no lugar do autor. Daí vem o texto, hein? A apatia como principal sintoma da segunda fase, eu não sei se segunda fase do que ele está falando, é um mecanismo necessário de autoproteção da psique. Reduz-se a percepção da realidade, mas é batata. Né? Quer dizer, você elimina a tensão entrando num estado de apatia e desinteresse. Foi o que se fez no mundo moderno a partir do século XVIII, com todo este universo do ocultismo, da magia, etc, etc. Quer dizer, já estava tão louco que então, corta com tudo isso, né? É um mecanismo de autodefesa da psique. Né? Toda a atenção, e portanto também o sentimento, se concentra em torno de um único objetivo. Pura e simplesmente salvar a vida. Assim se podia ouvir repetidamente os companheiros dizerem, quando voltavam do local de trabalho no campo, à noitinha, uma exclamação bem típica. Então, passou mais um dia. Bom, em grande parte, toda a civilização moderna é reduzida à busca da sobrevivência. Quer dizer, você tampa tudo aquilo que poderia te causar, vamos dizer, espanto, né? Terror, deslumbramento, e não existe mais nada disso, existe só a rotina do trabalho, lazer, trabalho, lazer. Quer dizer, e o pior é que o sujeito acredita que isso é o mundo real. Eu uma vez observei, assim, o sujeito vive nesta rotina, né? Ele vai lá no escritório, marca o ponto, faz o servicinho dele, né? Mexe naquelas fichinhas, aquela coisa e tal. Daí, de vez em quando, ele tira umas férias. Daí, ele tira umas férias e ele vai para o mar, para a montanha e tal, né? E ele acredita que ele entrou num mundo de sonho, que depois, quando ele volta para o trabalho, ele volta para a realidade. Eu digo, peraí, mas o mar e a montanha já estavam aí milênios antes de você chegar. E essa porcaria toda que ocupa o seu dia a dia é uma coisa que foi inventada ontem. Quer dizer, onde está a realidade, onde está o sonho? Né? Quer dizer, o que é a realidade você chama de sonho. E o que é um pesadelo você chama de realidade. É extrema alienação, né? A pergunta é, como é possível que esses inúmeros professores que tanto criticam essa postura adotada no nosso curso de filosofia... Não sabia que tem gente criticando a postura nossa. Pelo menos para mim eles não falam nada, não são bestas de conversar comigo. Ao ler um trecho como esse acima, eu defrontar com um trecho vazio de Descartes ou Kant, por exemplo, ainda assim continua a defender sua causa impossível. Claro, é um mecanismo de autodefesa da psique. Eles têm que defender esta concepção que eles chamam de racional, científica, etc., que não tem nada tem de racional e científico, que é apenas uma espécie de um provincianismo temporal, extremo, né? Provincianismo civilizacional, e viver dentro daquilo onde eles acreditam que tem algum poder em cima daquele negócio. É pura, o Viktor Frankl tem razão, é uma apatia, um desinteresse pelo conhecimento, tá certo? Que é uma medida de proteção da psique contra o que lhe parece assombroso, né? É aquela famosa reação do Freud, perante o Jung, né? O Jung começou a falar que esse negócio de arquétipo, daí o Freud ficou aterrorizado, falou, não, mas isso que você vai entrar no irracional, tá falando assim. Vai, e daí? O racional não existe, né? E depois, o objeto em si não pode ser irracional, meu Deus do céu. O que é racional não é o estudo que você está fazendo. A falta de sinceridade, aqui, João Almeida, a falta de sinceridade é a única fonte de paralaxe cognitiva? Não. A paralaxe cognitiva ela surge de certos elementos técnicos que foram criados. Sem a tal da lógica dos sinais, não haveria a paralaxe cognitiva. E além disso, a falta de sinceridade nem sempre é falta de sinceridade pessoal. Às vezes é a própria condição existencial do sujeito que exige que ele esconda uma parte. Por exemplo, a proliferação de sociedades secretas a partir do século XVI, que vão entrando em tudo quanto é lugar, ocupando os postos da igreja. As pessoas simplesmente não podem dizer claramente o que estão fazendo. Né? E só muito recentemente esse lado das coisas começou a ser investigado pelos historiadores. Então, por exemplo, hoje o pessoal sabe que esse culto do progresso, que parece surgir com a ciência moderna, Não tem nada a ver com ciência moderna, isso foi um negócio inventado pelos caras da reforma protestante. Quer dizer, uma forma de milenarismo que surge dentro do protestantismo e que depois a turma do iluminismo compra achando que aquilo é muito científico. Clóvis Barbosa Neto. Um dos textos que escolhi para a primeira fase desse curso, Enriquecimento de Imaginário, foram os Evangelhos. Muito bem. Para cada um deles, faça o que o senhor sugerir. Imagine um filme. O que mais tem me impressionado é que, mesmo essas leituras sendo feitas sem nenhuma preparação exegética, hermenêutica da minha parte, minha compreensão sobre o cristianismo cresceu enormemente. Mas é isto, meu filho. Você imagina um filme e depois imagina que você está lá. Isso vai dando densidade para a tua experiência. Agora, se você ler 500 livros de teologia, você não vai ter isto. Porque você não terá absorvido imaginativamente o texto, que é o primeiro passo do entendimento. Quer dizer, o primeiro passo é realmente impressionar o seu imaginário, deixar-se impressionar, sem nenhuma defesa, sem nenhuma análise crítica. Você vai fazer análise crítica depois, mas primeiro você precisa tomar posse do objeto. Entendeu? Agora, se você vai assistir um filme, você já começa a fazer análise crítica depois de 10 minutos de filme, tá bom. Você não viu nada, você só viu você mesmo. Você botou você lá no, na tela fazendo uma conferência na Sorbonne e foi isso que você assistiu. Agora, as pessoas têm medo de se deixar impressionar, porque elas têm medo de ser influenciadas. Eu digo, mas escuta, mas é a coisa mais imbecil do mundo é isso aí. Nós somos influenciados o tempo todo. Só se você se deixar influenciar por várias fontes é que você pode selecioná-las. Né? Agora, como é que você quer digerir sem ter comido? Né? Quer dizer, você tem que realmente tem que se abrir à experiência intelectual, imaginativa, emocional, experiência histórica, experiência biográfica. Tem que se abrir a isso, sem medo, sem medo. Né? Hoje, diante de todas as suas explicações para a verdade, vem à minha mente o trecho do Evangelho de São João, em que Pilatos pergunta a Cristo: Quidest veritas? Além disso, não pude deixar de reparar que sempre que alguém dizia ou afirmava qualquer coisa para Cristo, ele sempre respondia: tu disseste. Isso tem algo a ver com o que foi dito aqui sobre a confissão? Bom, esta frase do Pilatos é o mote do meu ensaio que se chama O Problema da Verdade e a Verdade do Problema. Quer dizer, você perguntar quidest veritas, você está buscando um conceito da verdade. Mas acontece que a verdade está na sua frente, você está na frente do Logos Divino. Quer dizer, o sujeito, ele está, o objeto do qual ele está perguntando está na cara dele. É? E ele abandona o objeto e procura um conceito. Quer dizer, todo esse pessoal segue o método de Pilatos. Na verdade, quando ele pergunta quidest veritas, ele não está investigando o que é verdade. A pergunta é irônica. É? Com essa pergunta, ele mostra o quê? A sua total falta de disposição de investigar a verdade. Ele simplesmente não quer saber. Ele diz: é, mas o que é verdade? Um diz que é isso, outro diz que é aquilo, então quer saber? Eu lavo minhas mãos. O que é isso? Autodefesa psíquica. Pilatos não quis perceber o drama que estava se desenrolando na frente dele. Quer dizer, lavar as mãos, tirar o corpo fora. E o que faz toda essa filosofia moderna? Tira o corpo fora. Por exemplo, você tem aqueles famosos três sonhos em que Descartes parece um gênio mau. Ele tem a revelação do gênio mau. Eu digo, bom, o resto da vida dele é uma discussão com o gênio mau, mas ele não diz que é isso. Ele procura fazer de conta que ele está fazendo outra coisa. Mas na aula Consciência e Estranhamento, eu mostrei ali que o problema com o qual Descartes está lidando é o problema do mal. Um mal que transcende infinitamente a capacidade humana. E que dentro do qual ele se fecha e começa a se apegar em raciocíniozinhos, como para tentar exorcizar o diabo mediante uma equação. O sujeito está com um problema existencial terrível, mas ele não tem a coragem de Pascal, por exemplo, de olhar a imensidão do mal, certo? E saber que ele não pode lidar com aquilo, né? Descartes faz o quê? Ele exorciza o gênio mal com um truque verbal. Então, o que é isso aí? É a covardia. Olá, você acabou de dizer que a promessa do iluminismo de libertar o homem da natureza acabou aumentando o seu controle sobre ela. Não foi cumprido porque esse controle é de poucos homens, mas há benefícios muito gerais com os avanços da medicina, que libertou enormes massas de pessoas por doenças que eram grandes flagelos, tornaram-se facilmente curadas. Bom, e outras que não existiam começaram a existir. A medicina nos Estados Unidos mata 1 milhão de pessoas por ano. Mais do que qualquer doença ou vício que você conheça. Doença, vício, malefício, crime. Nada mata 1 milhão de pessoas por ano. Só a medicina consegue fazer isso. Se nós fizermos a abstração dos malefícios causados pela medicina, os benefícios se tornam formidáveis. Mas eu também. Se você tirar todos os meus pecados, eu sou santo. Não é assim? E você também, meu filho. Considere somente sua parte boa, se você entra no céu no dia seguinte. Então, né? É claro que... Olha, existe um livro em português, a História da Medicina, o autor chama-se Gordon, acho que George, não sei o que, Gordon. Ele diz que só houve 12 descobertas médicas. As outras duas são variações dessa aí. Adaptações. Então, essas 12 são coisas reais. Ninguém pode negar. É isso? Então, eu sei que quando a gente fala, veja, a classe menos, é, quem faz a pergunta é o Fábio. Eu não sei se você é médico, se tem parente médico, mas eu sei que médico fica assim tão ofendido quando a gente diz essas coisas. Mas, já dizia Santo Tomás de Aquino, contra fatos não há argumento. Eu digo, você me mostra uma outra coisa que mata 1 milhão de pessoas por ano nos Estados Unidos? E daí discutiremos. Ora, essa estatística que eu estou dando é de 2006. Até 2006 não havia nenhuma investigação de conjunto sobre o fenômeno da iatrogenia nos Estados Unidos. Iatrogenia é doença causada pela medicina. Havia investigações setoriais. Tudo, mas como que é possível que um assunto desta dimensão e desta importância não tenha nenhuma investigação? Simplesmente a classe médica não gostava, pô. Olha, eu fui editor de revista médica muitos anos, né? E o que existe de ciência nesse meio é mínimo. O que você tem é interesse de indústria, interesse de sindicato, interesse de organismos, etc. E assim, tem um pouquinho de ciência lá no meio. Agora, vamos. No Brasil tem o famoso livro do Carlos da Silva Lacaz, está desatualizado, é um livro que da década de 70, eu acho 70, 80 no máximo. Carlos da Silva Lacaz foi um dos grandes epidemiologistas do Brasil, foi secretário de saúde em São Paulo. O livro chama-se Doenças Iatrogênicas. Dá uma olhada lá e você fica decepcionado com a medicina. Ele, na conclusão, ele dizia, a coisa mais perigosa que pode fazer é consultar um médico. A solução que eu acho assim, é sempre você consultar vários. Eu tive experiências com a medicina, coisas absolutamente fantásticas, fantásticas. Uma vez eu peguei sarna do cachorro. Sarna. Eu passei por 12 médicos. Ninguém sabia diagnosticar aquele negócio. E eu me coçando que nem macaco o tempo todo, assim, um inferno total. Daí eu liguei para um amigo meu que era pediatra, o Paulo Ligeiro, e falou, Paulo, me indica aí um médico velho, né? Mínimo de 70 anos, tá certo? Né? Que tenha sido seu professor, que você confie. Daí ele me indicou o Domingos Miguel Minervino. Eu entrei no consultório do Minervino e ele falou, chega pra lá que você tá com sarna. De olhar, assim, entendeu? Falei, bom, existem médicos assim. E esse justifica a existência da medicina, tá certo? Olá. Oi. A Sabina Vieira, ela é médica. que ela está falando, você tem razão, e que os avanços da medicina se devem unicamente às medidas de saneamento e alimentação. Não tenho a menor dúvida. Agora, alimentação, por exemplo. Aqui nos Estados Unidos, o que cura as pessoas são suplementos alimentares. Isto cura as pessoas. Muito mais do que remédio, prescrição médica. Prescrição médica está matando gente adoidada. Agora, o que a ONU quer fazer? Ela quer fazer um regulamento que vai classificar suplementos alimentares como drogas. E eles serão regulamentados e você, para tomar um negócio que tem vitamina C, você vai precisar de uma receita médica. Então, este... Aqui, a Celina, que é médica, ela diz que eu tenho razão e que o que, vamos dizer, está dando uma duração de vida maior para a pessoa é saneamento básico e comida. Alimentação. É verdade. É o maldito capitalismo. Não é a medicina, não. Agora, assim como o pessoal das ciências, né, se gaba dos benefícios da tecnologia, que frequentemente deve menos à ciência do que a ciência deve à tecnologia, a classe médica também se vangloria de muitas coisas que não foi ela que fez. Que foi a economia que fez. Foi para a quantidade de, vamos dizer, de comida que tem. Você vê a quantidade de comida que tem nos Estados Unidos, é um absurdo, um absurdo. Né? Você vê aqui no interior, chega a família, principalmente preto, né? O pai é assim, é um círculo. Né? Atrás é um círculo um pouquinho menor que a mãe, uma esfera. E quatro bolinhas. Né? E sentam ali no negócio e comem até morrer, felizes pra caramba. Né? E ainda se reclamam da obesidade. Tá? Mas o que tem de mais? Eles estão muito felizes, estão passando muito bem. Né? No Brasil também o problema da obesidade já ultrapassou o problema da fome. Né? Diz que a obesidade, tem mais brasileiro atingido pela obesidade do que pela fome. E os caras estão fazendo fome zero. Né? Então, a quantidade de comida que tem disponível no mundo é um absurdo. Claro que está irregularmente distribuída, porque não é. Acho que 80% da comida do mundo é produzida aqui. E eles comem também o quanto eles podem. Né? Então, tudo isso aí é o maldito capitalismo. Não é a ciência médica, não. Claro que ela dá uma ajudinha, mas também ela atrapalha quanto pode. Essa ideia de, vamos dizer, de controlar os suplementos alimentares, é a ideia de quê? De médico. Pô. Esse fenômeno que se chama medicalização da sociedade, quer dizer, tudo vai precisar de receita médica. Né? Por exemplo, você quer um documento tal, você precisa tomar vacina. Todo mundo sabe que a vacina vai facilitar para você pegar Alzheimer quando você for velho. Ah, mas isso é depois. Então agora nós precisamos... Né? Então, eu não sou um fanático anti-vacina, tá entendendo? Quer dizer, os caras me obrigam, até tomo. Né? Pegar Alzheimer pegou, sou mais um velho chato para encher o saco, né? Vai fazer diferença. Problema, se eu pegar Alzheimer, o problema não será meu, certamente. Vai ser para quem vai cuidar de mim. Né? Eu seria o último a saber. Então, quer dizer, a medicina é um dos instrumentos de controle social mais tirânicos que existem. Toda essa regulamentação antifumo, essa coisa. Olha, gente, pô, eu estou fumando, vai fazer 45 anos, 3 maços de cigarro por dia. Eu, aos 61 anos, eu consegui começar a ter um pouco de pigarro brônquico. Vou no médico, faço radiografia, e diz, seu pulmão está limpo, tem um pouco de catarro brônquico. Eu falo, isso foi o máximo que eu consegui em 45 anos de fumo. Quer dizer, se o fumo fizesse tanto mal assim, eu deveria já estar morto. Vamos lá. Denis Dinkowski pergunta aqui. A propósito do exercício da biblioteca imaginária, que conselhos você daria a quem ainda não identificou um assunto que lhe interessa de modo mais permanente? Tenho formação jurídica, gosto do direito, mas não me sinto completamente absorvido por nenhum problema desta área. Minha curiosidade vagueia sobre assuntos variados e não consigo me dedicar intensamente a nenhum deles. Como constituir um catálogo de leituras nessa situação? Por que você não lê sobre o problema da vocação? Não é esse o seu problema? É o problema que o Descartes se colocava quando era jovem. Que caminho de vida eu devo seguir? Existe uma infinidade de livros sobre este assunto. Então, se esse é o seu problema, você vai estudar esse problema. Está entendendo? Quer dizer, aí, todos nós temos um resíduo de paralaxe cognitiva, está entendendo? Quer dizer, nós sempre estamos procurando, vamos dizer, um objeto que esteja na frente e nos atrai. Às vezes o objeto interessante está onde, exatamente no lugar onde você está. Quer dizer, é a sua experiência de vida real que é o assunto. Então não procura um assunto além desse. Você tem um assunto na mão. Então, vamos lá. Newton Ribeiro. É uma vergonha, mas infelizmente eu ainda não sei escrever com correção. O senhor sugeriu a leitura e imitação dos clássicos para expandir e preencher o nosso universo imaginativo com experiência humana e para nos apropriarmos dos diversos modos de dizer que os escritores inventaram. Eu quero obter isso, porém ainda tenho dificuldades bem básicas, como o uso correto das diversas pontuações. Eu tento ler em várias camadas, fico com a leitura pesada. Presto atenção no assunto, mas também foco minha atenção conscientemente nas pontuações, mudanças de parágrafo. Muito bem, você deve ter que prestar atenção exatamente nisso. Cada detalhe. Você vê, o Herberto Salles foi um grande dominador da língua portuguesa, um mestre da língua portuguesa. Ele, aos 70 e tantos anos, ele estava muito preocupado com a técnica de virgulação. E ele estava falando, eu estou fazendo aqui uma experiência para ver como é que ele pode diminuir o número de vírgulas. Né? Então, você está com esse problema? Meu filho, mas o maior estilista da relação dele também tinha o mesmo problema. Quer dizer, não veja isso necessariamente como um atraso seu. Às vezes a língua tem dificuldades intrínsecas. O estado geral da língua portuguesa hoje não facilita o seu aprendizado. E, como as pessoas não querem mais ensinar gramática, então se torna impossível. Agora, uma sugestão que eu te dou é o seguinte, você pega o próprio curso do Napoleão Mendes de Almeida, a gramática metódica da língua portuguesa, e faça aqueles exercícios. Quer dizer, você terá ali, vamos dizer, uma estrutura muito bem organizada, a qual você terá o resto da sua vida para você dar maior flexibilidade. Mas se você não tem, vamos dizer, as regras, primeiro, você vai flexibilizar o quê? Agora, você começar pelo negócio totalmente flexível, para depois você, por abstração, pegar as regras, está supondo que todo mundo é um linguista. Isso não funciona, isso não é possível. Então, eu vou tentando pegar a regra geral por indução. Falo, não faça isso, você nunca vai terminar. De algum conhecimento das regras da gramática, você tem que ter. Mesmo que essas regras... Ah, mas essas regras não estão em vigência mais. Falo, não tem importância, meu filho. Aprende, siga essas regras e depois você adapta, mais tarde. Adapta de modo a não quebrar a coisa. Porque toda a coisa mais bonita da língua é essa tensão que tem entre, vamos dizer, a estrutura e a variedade dos elementos que a preenche. Isso nunca está acomodado, nunca termina. Tá entendendo? Isso é uma tensão permanente. Isso que é justamente a beleza da língua. Né? Você vira, o Marcos Rebelo, ele é um escritor inteiramente gramatical e inteiramente voltado a tentar reproduzir a linguagem popular do Rio de Janeiro. Então, como que empregadinhas domésticas, soldados da PM, podem falar em português correto e você não perceber que está correto? Eu digo, esse é o Marcos Rebelo. Você lê aquele livro com Marafa, A Estrela Sobe, tá, fala, é a linguagem do Rio de Janeiro popular e está tudo gramaticalmente correto. Então, o que ele conseguiu? Ele conseguiu resolver a tensão, tá certo? Entre a firmeza da estrutura gramatical, né, e a variedade criativa dos novos elementos introduzidos pelo uso popular. É o que fazem os grandes escritores, fazem exatamente isso. Né? Vou tentando pegar a regra geral por indução. Bom, não é que você não deve fazer, você deve fazer isso. Também por indução. Mas não faça só por indução. Né? Pega um livro que te ensina a regra. Pega o do Napoleão Mendes de Almeida, mesmo que, vamos dizer, as pessoas vão dizer, ah, mas não é muito científico, porque não segue os usos, etc. Aí você fala, mas que estupidez. Ele está seguindo, vamos dizer, o uso culto de uma certa etapa, de uma certa fase do desenvolvimento da língua, que era aquela fase na qual ele estava, e usando, tomando certos escritores como base, considerados clássicos da língua. É disso que você tem que partir. Para depois você enriquecer. Muito bem, o que mais? Aqui, Fabrício Henriques. Inicialmente gostaria de agradecer por nos dar a oportunidade de fazer um curso de filosofia com um verdadeiro filósofo, abrir nossas mentes para um mundo antes inimaginável, a mesmo no meu caso. Da forma como entendi o exercício proposto, a leitura de um livro de filosofia deverá ser feita lentamente, apenas algumas frases por dia. Digo, bom, nesta fase, se é um aprendizado, nem sempre você poderá fazer isso, mesmo porque a leitura se faz com várias finalidades. Tá certo? Por enquanto, porque durante esse primeiro ano, nós estamos tratando, vamos dizer, da estruturação e fortalecimento da sua inteligência. Esse é o objetivo. Então, se é para isso, faça a leitura assim. Mais tarde você vai fazer de outras maneiras. Deste modo, devemos apreender a experiência real que originou aquela sentença. É isso mesmo. Quer dizer, você vai desenvolver uma experiência imaginativa e memorativa que te aproxime humanamente, tá certo? Da consciência do autor que está falando. Não biograficamente, você não precisa saber quem é o cara. Tá, né? Não é que você vai sondar a vida dele para se aproximar dele pessoalmente. Não, não é uma comunicação, vamos dizer, entre as pessoas inteiras, tá certo? Mas somente entre as suas consciências filosóficas. É mais do que suficiente. Partindo do princípio de que um poema também se refere a uma experiência real, pergunta, é possível fazer tal exercício a partir da leitura de poema? Não só é possível, como é absolutamente necessário. É também assim que se lê um poema. Tá certo? Sou um engenheiro, portanto, tenho uma formação escolar essencialmente técnica. Apesar disso, sempre li muitos livros de literatura, porém de forma aleatória, orientando-me pelo caderno de cultura dos jornais e revistas. Confesso que perdi muito tempo lendo coisas inúteis. E eu, meu filho? E eu li até Emir Sader, eu li Marlene Chauí, né? Eu li o Leandro Konder, ai meu Deus do céu, e Karl Marx, então, e Lenin. Né? Somente depois do contato com a sua obra que pude orientar minhas leituras para os clássicos da literatura. Isso foi apenas 5 anos. Nunca antes vinha me interessar em ler obras de poesia. Agora, porém, quando eu resolvi ler tais obras, me deparei com dificuldade enorme. Por isso, creio que esse exercício poderá me ajudar a superar essa dificuldade. Sim, você... Simplesmente você pega um poema e você vai se deixar. Assim, deixe-se hipnotizar pelas palavras. Não tenha medo disso aí. Tá certo? O poema não vai te fazer mal nenhum. Você vai entrar e depois você vai sair. Tá certo? É como. É realmente um. Como assistir uma peça de teatro? É um sonho acordado dirigido. E quem está dirigindo o seu sonho é o autor da peça. Se você não quer se deixar influenciar, então você não pode entrar lá. Tá certo? Agora. Pessoas que não querem se deixar influenciar, vamos dizer, são certamente as mais influenciáveis. Por quê? Vamos dizer, se primeiro acredito naquele mito, vamos dizer, do eu isolado, eu substancial isolado, pronto, acabado. Falei, isso aí não existe, meu filho. É? O seu eu se tornará uma substância na hora que você morrer. Porque é o famoso tel qu'on lui même en fait l'éternité le change. Aí, né? Não muda mais. Até lá, você está num mar de influências. E é justamente buscando essas influências, abrindo-se a elas, abrindo-se a uma multiplicidade de influências, e depois aprendendo gradativamente a escolhê-las, é que você vai saber quem é você, meu filho. Aqui. Waldson Muniz. Escalei o professor Napoleão Mendes Almeida como guru de assuntos gramaticais, quando há 25 anos decidi ser professor de língua portuguesa. Não podia ter escolhido outro melhor. Infelizmente, nunca pude dizer a ele que seus conhecimentos, sua didática me incutiram os desejos de um dia ser um professor como ele e de escrever livros tão formidáveis como os dele. Durante muito tempo eram minhas leituras diárias a gramática metódica da língua portuguesa, a gramática latina e o dicionário de questões vernáculas. Muito modestamente, acho o dicionário mais importante de todas as obras do professor Napoleão, sem dúvida. É claro que depois outros grandes estudiosos e livros foram se incorporando à minha biblioteca, gramatical. O professor Napoleão, todavia, por ter sido a minha inspiração primeira, foi sempre mantido num canto especial. Ora, o grande interesse do Napoleão era o interesse de ordem pedagógica. O Napoleão não era um linguista, quer dizer, um sujeito que vai estudar a língua que está efetivamente em uso em toda a sociedade e tentar abstrair dali, vamos dizer, os princípios que estão em vigente hoje. Não era este o objetivo. O objetivo dele não era linguístico, era um objetivo pedagógico, ensinar a você o domínio das regras fundamentais do idioma, tal como usadas por tais e quais escritores. Tá certo? Você pode até divergir da seleção de escritores que ele fez. Tá certo? Porém, você não vai cometer erro nenhum nisso aí. Se você segue o Napoleão, errado você não vai estar. Tá? Quero dizer ao senhor que, infelizmente, já não existe o curso por correspondência que ele manteve por tantos anos. Está aí a informação, então dançou, não tem mais. Parece que uma filha dele e alguns auxiliares tentaram dar prosseguimento àquele importante trabalho por algum tempo, mas abandonaram a tarefa por motivos que desconheço. Espero sinceramente que ao seu trabalho não aconteça o que aconteceu ao professor Napoleão. É, oxalá desse grupo que se formou, só vocês saem pessoas capacitadas a dar continuidade ao que o senhor iniciou. Mas este curso é para capacitar pessoas. Eu prometi para vocês, vocês vão sair daqui muito inteligentes. Isso aqui vai ser uma fábrica de gênio. Né? Agora, pelo amor de Deus, tem muita gente que estudou comigo um tempo e daí já saía se achando superior, tá entendendo? E botando banca. Não façam isso. Né? Vocês vão botar banca depois que vocês tiverem feito alguma coisa. Não tem coisa mais feia do que a arrogância. A arrogância vem do latim abrogare, quer dizer, você está exigindo uma coisa antes. Está exigindo o aplauso antes do espetáculo. Né? Faça alguma coisa boa, séria, valiosa, e depois você não vai botar banca. Quer dizer, eu sou o sujeito que fiz isto. Não tem arrogância nenhuma. Né? Então, assim, olha, eu escrevi o Aristóteles em Nova Perspectiva, é o único trabalho filosófico importante produzido no Brasil nos últimos 30 anos. O resto, ó, ou é trabalho técnico, hein, na área de lógica tem certo trabalho muito bom, o trabalho de filosofia não tem nada. Então, eu sou filósofo e esses caras não são. Estou me gabando? Não, eu estou falando assim por realidade. Hã? Eu não estou dizendo que eu sou filósofo grande ou pequeno, estou dizendo que eu sou filósofo e eles não são. E eles, pior, eles não sabem o que é. Tá certo? Então, daí você não precisa se gabar, você não precisa inflar, você vai simplesmente dizer a realidade. Né? Agora, enquanto a gente é jovem, a gente tem que ser modesto. Enquanto a gente não realizou nada, você... Ué, por que você tem que dar opinião sobre tudo? Porque em vez de simplesmente dar opinião, você não faz um trabalho, uma investigação, uma coisa séria, publica um livro, tá entendendo? Se expõe, vamos dizer, à crítica de pessoas qualificadas. E daí você fica sabendo quem você é. Saber quem a gente é é uma coisa questão de contar a história. Eu sou o sujeito que fez isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Você conta seus grandes feitos, você conta seus pecados, põe na balança. Né? E vai, você vai achar uma média. Daí você vai saber quem você é. Então, quero fazer algumas perguntas. Um, o senhor está fazendo o mesmo que fez Sócrates? Preocupado com a queda livre em que lançaram a vida no Brasil, o senhor resolveu dedicar um bom tempo à recuperação da saúde espiritual de quem se dispusesse a ouvir? Mas perfeitamente. Isso aqui é saúde espiritual mesmo. Tá? Isso aqui é autoajuda elevado a enésima potência. Né? Então, eu tenho certeza, porque eu disse isso, olha, isso eu posso me gabar. Mas milhares de alunos meus recuperar o senso de integridade das suas pessoas, recuperar o respeito por si próprios, recuperar a capacidade de se orientar na vida e de dizer sim e não, entendeu? Recuperar a capacidade de olhar seus superiores hierárquicos como iguais e discutir com eles de igual para igual. Né? Quer dizer, muitas pessoas se fortaleceram. Agora, o único conselho é esse, à medida que vocês sintam que estão ficando mais fortes, e todos sentem, já até acho que já estão sentindo, todos estão sentindo, pessoal. Não se gabem disso, não sejam arrogantes. Né? Não saiam dando opinião sobre tudo e todas as coisas. Se puder se abster de dar opinião sobre qualquer coisa, faça isso. Faça isso durante 5 anos. E quando for dar a sua opinião, não saia aí escrevendo artigo de jornal. Não. Faça a primeira coisa, faz um livro. Pega um assunto, conheça o assunto a fundo. Mais tarde nós vamos discutir isso aí. A partir do terceiro ano nós vamos começar a discutir o seu trabalho pessoal. Né? E com isso nós vamos criar um outro patamar dessa de vida intelectual no Brasil. Vamos ver. A editora Voz reeditou Coisas Ocultas Desde a Fundação do Mundo, do René Girard. Resolvi praticar nesse livro a leitura pausada que o senhor recomendou. Tem sido imenso meu esforço imaginativo para reconstruir o que o professor Girard viu e estudou. Gostaria de perguntar se escolhi um bom livro. Relativamente, porque a obra do René Girard, ela tem o ideal seria ler tudo na ordem cronológica. Porque como é uma investigação científica, é um negócio que tem uma coisa, tem um certo elemento progressivo ali. Né? Então, na verdade, se pensar bem, ele mesmo deu um título, ele deu uma entrevista longa e ele deu o título de Um Longo Argumento do Princípio ao Fim. A obra inteira do René Girard é um longo argumento do princípio ao fim, não é uma obra grande. Dá para ler tudo e vale a pena ler tudo. No primeiro capítulo do seu monumental Jardim das Aflições, o senhor fala que a ação do feiticeiro vai agir sobre o macaco residual que habita em nós. O macaco residual é uma figura de linguagem, o uso conceito do discurso poético é um conceito rigoroso? Não é um conceito. Não é um conceito rigoroso, né? É uma imagem tirada, quer dizer, da teoria da evolução. Quer dizer, se houvesse teoria de evolução, haveria um macaco residual. Como parece que a teoria da evolução não funciona, embora eu não saiba, tá certo? Em muitas pessoas, o macaco não é residual, é o macaco ideal. Quer dizer, o macaco no qual elas querem se transformar. Quatro, o processo de hominização a que se refere o professor Girard diz respeito a modificações físicas ou intelectuais, a capacidade de pensar simbolicamente. Sem dúvida, intelectuais e espirituais. O que o senhor chamou de macaco residual tem algo a ver com o bicho não hominizado? Não dá para colocar as duas coisas no mesmo sentido, porque o Gerard está falando do conceito científico da hominização dele, é um conceito explícito, e o meu macaco residual é apenas uma figura de linguagem. O que se está vendo em torno da morte de Michael Jackson é um resquício muito longínquo do processo de pacificação proveniente do assassinato sacrificial. Batata. O fenômeno Michael Jackson ilustra, né, a teoria do René Girard. Quer dizer, todas essas figuras do show business, pop stars, né, você coloca os fulanos numa posição de evidência e em seguida você vasculha a vida deles cruelmente. E os expõe a tudo quanto é vexame, que eles pagam um alto preço moral para ocupar esse lugar. Então ele foi colocado lá mesmo como um bode expiatório. Então, criar, né, esses. Fazer deles ídolos e em seguida desmoralizá-los completamente é o divertimento da mídia, é um ritual. Eles fazem isso o tempo todo. Um rabino ensinou que revelar nossas fontes é anunciar o reino de Deus. Foi por intermédio do senhor que conheci o trabalho do professor Girard e todos os outros que o senhor relaciona como seus gurus e fontes. O que o senhor está fazendo é, sem dúvida alguma, anunciar o reino de Deus. Muito obrigado por tudo. Oh, legal. É isso mesmo. Veja, veritas filia temporis. A verdade é filha do tempo. Para descobrir alguma coisa, precisa muita gente ajudando. Tá certo? E ninguém está pedindo para você ser original. Está pedindo para você ser verdadeiro. Ele pode ser original no sentido, vamos dizer, de você ser genuíno, de ser efetivo, ser verdadeiro, ser sincero. Isso sim. Mas não de você descobrir. Olha, todas as vezes que eu achei que eu tinha descoberto algo que ninguém sabia, eu descobri que alguém já sabia. O dia que eu descobri o negócio do conhecimento por presença, eu falei, pô, eu sou o maior gênio da filosofia, um negócio incrível. Daí descobri que um filósofo árabe no século XI tinha falado a mesma coisa. Que horas são aí? Quantas horas de aula nós tivemos? Ah, ainda dá para aguentar mais um pouco. Hein? Aqui, Silvio Hentschke. Relendo meu necrológio, depois de assistir mais aula, me sinto meio idiota. Perfeito. O exercício é para isso mesmo. Quer dizer, um dos primeiros efeitos que esse exercício tem é as pessoas perceberem como a imagem que elas fazem delas mesmas é um negócio estereotipado. Tá certo? E que só se encaixa nelas como uma espécie de camisa de força. Né? E você refazendo e repensando isso, né, várias vezes, você vai tendo a ideia de como esses seus ideais, como aquilo que você pretende realizar no futuro, essa ideia do que você pretende realizar no futuro, ela vai se adequando cada vez mais ao que você realmente pode fazer. E ao mesmo tempo, o que você realmente pode fazer, quer dizer, o seu potencial vai aumentando para você conseguir fazer mais coisas. Quer dizer, isso tem um efeito dinâmico em cima da pessoa. Quer dizer, continuamente você pensar em quem você quer ser, fala, bom, você está meditando sobre o que na Índia se chama o Dharma. É quem você deve ser, quem você tem a obrigação de ser. Né? Porque no começo você começa a pensar, quem eu quero ser? Você começa, imagina milhões de coisas. Né? E diz, bom, mas agora você vai imaginar que você realizou isso realmente. Você fez isso. Então, já não se trata mais de uma aspiração, mas você veja isso como uma realização. Eu, não consigo. Então você não acredita que é isso que você quer fazer. Então é outra coisa. Tá certo? Ouvindo uma de suas aulas, onde o senhor fala sobre a importância da responsabilidade do indivíduo com suas obrigações e para com o trabalho, para o seu autossustento, me veio à memória a autobiografia de Érico Veríssimo, solo de clarineta. É isso, muito bom. Onde ele, quando jovem e pobre, vivia sob as asas de sua mãe, que costurava para fora para sobreviver. Curiosamente, abandonado pelo marido, pândego, irresponsável e carismático para todo mundo, menos para a família. Tinha um emprego medíocre que não satisfazia e mesmo assim queria criar para si um mundinho sofisticado e fechado, lendo bons livros, ouvindo boa música e coisas assim. Sua atenção à realidade só foi despertada por ocasião da visita de um tio, que ele desprezava por ser um campônio rude e ignorante, que cheirava a criolina e andava de pés descalços. Nessa visita, o tio dele, sentando-se no sofá, quebrou um disco do Érico, que estava ali que ele não percebeu. Érico Veríssimo teria mais motivo para detestá-lo, porém, refletindo melhor, percebeu que aquele homem simples e responsável tinha muito mais valor do que ele, que vivia na fantasia em parte às custas da mãe. Mas é batata. Né? Você não consegue sustentar a si mesmo, então você não vale nada. Porque essa é a primeira obrigação que nós temos, de não ser pesado para os outros. Né? Então, vamos dizer, o pior emprego do mundo, tá certo? Se ele te sustenta, ele já faz alguma coisa. Quer dizer, você deixou de pesar para os outros. Então, ué, fique contente com esse negócio. Fala, estou aqui num emprego de merda. Tá certo? Porém, eu não estou pesando no bolso de ninguém. E a satisfação que você vai obter com isso vai te dar força. Não só para você enfrentar aquele emprego, mas para você conseguir fazer outras coisas fora do emprego. Tá certo? E à medida que os seus esforços forem sinceros, você aos poucos irá aproximando as suas, vamos dizer, as suas necessidades, o seu esquema de atendimento às suas necessidades financeiras, você vai aproximando isso da sua verdadeira vocação. Isso mesmo já é uma vocação. Quer dizer, você ir se aproximando, tá certo, da sua missão através de missões que a circunstância lhe impôs. Você diz, ah, eu quero fazer isso aqui, mas está meu filho chorando, ele quer leite. Eu digo, ah. O Dr. Miro diz o seguinte, quando você não sabe o que fazer, faz o que é do seu dever. Não é isso? Então, agora qual é o seu dever? É botar leite na mamadeira do desgraçado. Né? Então é isso que você tem que fazer. E sinta-se honrado de fazer isso. Tá? No Brasil parece que as pessoas não têm a satisfação quando elas... Tem um emprego ruim, o sujeito enfrenta um emprego ruim, um emprego chato, um emprego opressivo. Né? Eu digo, meu Deus do céu, se isso não for um motivo de orgulho para você, aí o emprego vai ficar duplamente miserável. Né? Quer dizer, você ser capaz de aguentar um emprego ruim, tá certo? Para você não ser pesado para os outros, para você ajudar os outros, ué, isso é um elemento fundamental. Está aí uma coisa que você pode dizer de você, esse é o verdadeiro eu, hein? Eu sou capaz de fazer isto. Eu tenho mulher, filhos, tenho mãe doente, eu tenho mais amor a eles do que ao meu ego. E eu sou capaz de fazer isso. E você ter a consciência disso vai te dar força, porque é uma etapa que você venceu. Claro que você tem a obrigação de procurar um treco melhor. Mas não fique chorando. Se o seu emprego é ruim, então você é melhor ainda. Agora me confundi aqui. Alexandre Carpes. Apesar da precariedade da educação e dos estímulos midiáticos a encontrar, nós, alunos do seminário, podemos perceber muita verdade todos os dias. No entanto, é possível descobrir verdades na vida real ao mesmo tempo guardá-las para si, para nós mesmos. Considerando que o ambiente social brasileiro não aceita a busca da verdade ou por ser capaz de levar a conclusões dolorosas, portanto, um comportamento igual da criança que não admite ter a sua vontade contrariada ou por causar inveja a quem não consegue alcançá-las. Devemos no Brasil ter um comportamento quase maçônico quanto às verdades que descobrimos? Não. Durante algum tempo você vai guardar tudo para si. E você vai estar acumulando força. E quando você começar a falar, é quando você não precisar mais do aplauso de ninguém. Porque nós só devemos falar essas coisas, expressar nossas opiniões, quando nós temos a certeza de que nós estamos prestando um serviço público. Não estamos apenas, vamos dizer, buscando o reforço do nosso ego. Tudo aquilo que você faz para buscar o reforço do nosso ego, do seu ego, só serve para o seu ego. Você está trabalhando na esfera subjetiva. Portanto, aquilo não tem alcance objetivo. Não serve para nada, a não ser para reforçar o seu ego. Está entendendo? Agora, vamos dizer, uma das condições que eu vejo da busca da verdade é esta objetividade nas ações. Quer dizer, quando você sabe por que, que você está fazendo alguma coisa, está certo? E você sabe distinguir quando você está buscando aquilo para um reforço do ego, tá certo? Ou para alcançar um resultado objetivo. Quer dizer, você quer demonstrar força ou você quer ganhar a partida? É? Essa pergunta é importante. Então, enquanto você está trabalhando para o seu ego, as suas opiniões não funcionam. Elas não pegam. Porque os seus ouvintes, instintivamente, eles sabem que você não está falando para o benefício deles. Daí eles não ligam porque você está falando. Agora, quando você começa a certa falar as coisas, vamos dizer, no nível objetivo, bom, muita gente pode ficar bravo, mas eles já nada poderão contra você. Porque se eles não conseguem te intimidar, então não conseguem mais nada. Então, um dos objetivos desse curso, vamos dizer, talvez o principal, seja fortalecer a autoconfiança real baseada na modéstia. E a modéstia é você, vamos dizer, não querer mostrar mais nada além daquilo que você realmente já fez. Tá certo? Então, vamos dizer, o seu eu, a pessoa fala, a melhor maneira de autoconhecimento é a autonarração, quer dizer, você contar o que fez, é o seu currículo vitae, eu fiz isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Então, chega um dia que você já fez tanta coisa que você já não quer mais saber a opinião dos outros sobre você. Eu já fiz isso, mais aquilo, eu sei o que eu estou fazendo, o que você acha de mim, vai lamber sabão. Se você não gosta de mim, problema seu. Né? Mas no começo da vida você não pode fazer isso. Porque você não tem ainda uma história de realizações que lhe dê firmeza. Então, por isso que eu pretendo que cada um de vocês saia daqui com uma realização efetiva. Uma realização intelectual boa, de peso, valiosa, que sirva não só para demonstrar sua força, mas que sirva para algo. Você vê a Universidade Brasileira, o pessoal vive, né, exigindo que as pessoas produzam um trabalho científico. Eu digo, mas escuta, meu filho, se o seu trabalho científico não serviu para ajudar a pesquisa dos outros, não serviu para nada. Se ele só serviu para ser publicado, deu assim, para você mostrar para sua mãe. Tá certo? Como eu nunca vi o trabalho científico brasileiro nenhum citado em parte alguma, então quer dizer que a produção científica brasileira é apenas para reforço do ego. Eu quero provar que eu sou cientista. Tá pronto, está provado, meu filho. Agora que você já provou que você é cientista, por que você não faz uma investigação científica? Quer dizer, esqueça você e faça. Você tem que... É o grande segredo da vida do Dr. Miller, dizia, você tem que se esquecer. Você tem que se esquecer a hora que você deixa de ser um problema para você. Você deixa de ser um problema para você a hora que você está com um problema mais sério na mão. E você conquista isso através do desejo sincero de conhecimento e através do amor ao próximo. O desejo de fazer uma coisa boa. Não para a sociedade humana em geral, não para o mundo, fazer um mundo melhor. Não, mas pessoas concretas. Começa pela tua própria família. O que está dando para você fazer para a família? Bom, então não dá para fazer nada porque eu não sei porra nenhuma, não posso ensinar nada para ele, mas eu posso trabalhar e dar um dinheiro lá no fim do mês. Fala, pô, mas isso é uma grande coisa. E que isto, em vez de servir de tormento para você, isso sirva de reforço, porque isso você já está fazendo realmente. Isso é uma realização. Rogério Marcon, como fica a noção de realidade hoje para a ciência moderna, em especial para a física, desde o princípio de incerteza de Heisenberg? Me parece que a experiência da realidade não é possível para a física, e ela se baseia em probabilidades de existência de um ou outro estado. Mas, claro. Toda a ciência só estuda possibilidades, esquemas de possibilidades. Não estuda realidade concreta. A realidade concreta é inacessível a qualquer ciência, porque todo fato concreto é constituído de uma infinidade de acidentes sem os quais os fatos não se produziriam. Tá certo? O fato concreto é perceptível pelo ser humano, mas não é acessível a nenhuma ciência. Então, isso significa o seguinte, não tem ciência que possa sobrepor a sua percepção. A percepção é soberana. A ciência não pode negar a sua percepção. Se você está vendo que o negócio é quadrado, não tem uma ciência que venha dizer que é redondo. Tá certo? Pior que isso, seria como se a peça do quebra-cabeça mudasse de forma e fosse possível encaixá-la em uma outra posição. Pior que isso, enquanto não se tenta encaixar a peça, ela assume várias formas ao mesmo tempo. Schrödinger chegou a formular um experimento mental colocando um gato em uma caixa com um dispositivo acionado por um fenômeno quântico que determinaria ou não a sua sobrevivência. A conclusão é que enquanto não se abrisse a caixa, o gato estaria vivo e morto ao mesmo tempo. Isso é claro, isso é uma confusão primária, tá certo? Entre o ser e o conhecer. Né? Quer dizer, por que você não sabe se o gato está vivo ou morto? Você diz que ele está vivo e morto ao mesmo tempo? Vai lamber sabão, pô. É o que tem que dizer para esses caras. Né? Físico é muito metido, sabe? Físico é muito metido. Manda lamber sabão, Roger. Não liga para esses caras, não, pô. Última pessoa aqui, você deve perguntar algo da realidade, é um físico. Rafael Salve, é necessário comprar um dicionário etimológico? É sempre bom, sempre bom. Havia um dicionário enorme de um sujeito chamado Silveira Bueno, dicionário da língua portuguesa, em 8 volumes. Eu acho que está muito, talvez esteja ultrapassado hoje em dia, mas é o único que eu tinha. E depois tem o famoso dicionário do Ernu Meyer, dicionário etimológico da língua latina. Então, através do Silveira Bueno, a gente ia até o latim e daí o Ernu Meyer fazia um, que é apenas um volume. Mas esse é brilhante, esse é absolutamente brilhante. Né? Rastreava uma coisa até suas últimas consequências. Então, está indicado. Você pega o do Silveira Bueno, se não tiver um outro mais novo, e pega o do Ernu Meyer para continuar a pesquisa depois do latim para trás. Cheguei a essa pergunta depois de me deparar com algumas palavras no livro de Machado de Assis que não conheço. E seu termo no dicionário parece não dar a definição específica que a palavra se refere. Por exemplo, no dicionário de português, Silveira Bueno... esse é o dicionário de português, não é etimológico. Temos assustado, adjetivo, medroso, sobressaltado, intimidado. Na experiência real, podemos dizer que há nuances entre assustado e intimidado, nuances que nesse exemplo não aparecem. Não, aí isso o dicionário etimológico não vai te ajudar, não. Porque isso aí depende do uso e do contexto. Eu não creio que o dicionário etimológico possa... Algumas vezes pode tirar essa dúvida, mas em geral não. É claro que o significado dicionarizado de uma palavra ele é apenas um condensado de alguns usos possíveis mais frequentes, tá certo? Mas cada palavra, vamos dizer, é uma constelação de significados possíveis, né, que aos poucos você vai aprendendo a você modular do jeito que você quer. Né. Às vezes eu acho um verdadeiro milagre que as pessoas consigam entender o que as outras falam. Né, mas o fato é que na prática nós conseguimos. Nós não conseguimos explicar como é que isso acontece, mas que acontece, acontece. Vamos ver. Ernu, E-R-N-O-U, e Meillet, M-E-I-L-L-E-T. Márcio, Múcio Flávio. Caro professor, tenho 35 anos, trabalho na área de engenharia e sou seu leitor e ouvinte assíduo, praticamente diário, desde que eu conheci o seu trabalho no início de 2008. Não tenho a menor dúvida em afirmar que o senhor é o maior professor que já conheci. Bom, eu já conheci os melhores. Muito obrigado por seu trabalho e por seu exemplo. Com relação ao programa Throughout Speak, do dia 6, tem algumas perguntas sobre a afirmação feita pelo senhor. Eu acho que a doutrina da predestinação é absurda em si mesma, ela não tem cabimento. São elas. Um, se Deus é eterno e onisciente, ou seja, se ele está fora do tempo e sabe todas as coisas, como ele pode não saber desde a eternidade quem são os salvos? Se Deus é onipotente, como pode alguém ser salvo sem que seja pela vontade imutável da eternidade de Deus? Bom, é o seguinte, a vontade de Deus, como é que ela aparece em você? Aparece como uma sentença de fora que foi baixada sobre você? Como é que você pode realizar a vontade de Deus se não pelo seu próprio esforço de vontade? Basta isso para você ver que a salvação, ainda que ela esteja predeterminada na eternidade, ela se desenrola no tempo como um drama de livre, que é aceito de livre vontade. A nossa livre vontade consiste em nos aproximar conscientemente da vontade de Deus. Agora, se você pega o plano da eternidade, onde todos os momentos são dados ao mesmo tempo, né, e o plano do tempo, não tem como você espremer um dentro do outro. Quer dizer, a predestinação, a doutrina da predestinação, é uma confusão entre eternidade e tempo. É achando que aquilo que está predeterminado na eternidade já está predeterminado no tempo. Quando, evidentemente, não é assim. Então, ver, em Deus, como Deus é eterno e absoluto, não há diferença entre necessidade e liberdade em Deus. Está certo? E, portanto, vamos dizer, não há diferença entre a salvação predeterminada e a salvação alcançada como opção de livre escolha. Essa diferença não existe. É apenas, vamos dizer, um equívoco verbal na passagem da eternidade para o tempo. Nós poderíamos perguntar assim, quando o sujeito escreve uma peça, ele já sabe como é que a peça vai terminar. Então, quando você assiste o primeiro ato da peça, já está tudo resolvido. Então, por que você não vai embora para casa? É a mesma pergunta. Dois, devemos considerar que São Paulo Apóstolo e Santo Agostinho nos ensinaram absurdos, ou o senhor acredita que eles não ensinaram a doutrina do predestinado? Não ensinaram de maneira alguma. Se você fala predestinação, destinação é algo a se cumprir no tempo. Não tem medida comum com a eternidade. Na eternidade, a salvação predestinada coincide com a total liberdade. Esses conceitos não, vamos dizer, não tem como você aplicá-los na eternidade. O senhor acredita que a afirmação acima contribui para a superação das rixas entre os cristãos que o senhor tão admiravelmente incentiva? Eu, na verdade, não sei. Eu espero que sim. Mas eu não tenho certeza. Não tenho certeza se eu estou ajudando ou atrapalhando. Eu espero estar ajudando. Veja, o fato de que Deus conhece você de trás para dentro, é? Claro que ele já conhece, ele já sabe tudo, tudo a seu respeito. Agora, você sabe o que ele sabe a seu respeito? Como é que você... O único jeito de você resolver esse problema é você buscar ativamente conhecer a vontade dele a seu respeito. É? Agora, se você partir do princípio de que você já está salvo ou de que você já está danado, não há mais nada o que fazer. Quer dizer que isso aí é uma coisa que... É mesmo o problema da apatia de que fala o Viktor Frankl. Quer dizer, você está desativando o drama. Tá certo? Quer dizer, aquela parte, vamos dizer, dos protestantes que, que consideram, não, nós já estamos salvos. Tá certo? Então, só o que resta fazer é agir como se o estivéssemos. E, bom, isso pode ser um truque psicológico para o sujeito baseado na predestinação agir como se tivesse o livre-arbítrio. Mas é um truque psicológico. Né? Na verdade, a ideia da predestinação só existe em nível metafísico, quer dizer, considerada na eternidade. A ideia de predestinação no tempo, ela não faz sentido algum. Porque o tempo, como dizer, é uma imagem móvel da eternidade. Quer dizer, aquilo que na eternidade já está inteiramente resolvido, no tempo se desenrola como se não estivesse. A própria existência da criação, tá certo? Ela já supõe que aquilo que está dado na eternidade será revivido como drama no tempo. Então, a tua salvação ou danação é um enigma que só Deus tem a solução. E é por isso mesmo que você tem que buscá-la. Tudo estar predeterminado na inteligência de Deus não quer dizer que tudo está predeterminado no plano em que nós vivemos. Porque o plano da temporalidade é o plano da incerteza. Nós vivemos nesta incerteza. Não entendi essa pergunta. Então, aqui. Carlos Nadalim. Considerando suas palavras, suas bobagens kantianas e nossas... Olha, eu sinceramente eu considero que Kant é burro. Eu sou obrigado a chegar a essa conclusão. É uma coisa terrível, mas eu hoje acho que ele é mesmo. As bobagens kantianas em nossas aulas sobre a necessidade de ampliarmos o imaginário para não sairmos da realidade, em seu livro sobre a pedagogia, observa as absurdidades que Kant diz sobre memória e imaginação. A memória deve ser ocupada apenas com conhecimentos que precisam ser conservados e que têm pertinência para a vida real. A leitura de romance é muito funesta às crianças, porque elas não os utilizam depois, uma vez que os usam como divertimento. Mas isso é de uma estupidez fora do comum. Você vê, compare isso com o que dizia Leibniz. O sujeito que tivesse visto mais figurinhas, ainda que fosse coisas inexistentes, ele teria mais cultura que o outro. A leitura de romances debilita a memória. Como é possível debilitar a memória? Hã? Você debilita a memória. Você chega no capítulo 3 e já esqueceu o 1. Você não entende mais. Quer dizer, você... Veja, o romance também é uma estrutura que já está dada na mente do seu criador e que você revivenciará passo a passo sem saber onde aquilo vai terminar. E por isso é que tem algum interesse. E, aliás, a nossa vida também é assim. Ai, ai, ai. Ah, Fabrício Soares. Professor Olavo, parece que na Romênia aconteceu algo parecido com o que você falou sobre o Mário e os russos. Quando tomei contato com alguns pensadores romenos que eu conheci através de você, como por exemplo Lupasco, Noica, Blaga, notei isso. Vi que eles faziam algo de muito diferente comparado aos europeus ocidentais. Mas essa é justamente a força do pensamento romeno. Eles não estão presos àquelas categorias do academismo francês, embora a França tenha muita influência ali. Né? Então eles às vezes analisam as coisas por um lado que ninguém tinha pensado. E é por isso mesmo que quando esses romenos chegavam na França, todo mundo ficava assustado com eles. Eles diziam coisas que ninguém imaginou que fossem possíveis. É isso mesmo, quer dizer, os romenos estavam numa posição muito parecida com a nossa. Pergunta cumprida. É, mas acho que hoje eu vou parar por aqui. Já, né? Já foram 3 horas de aula, foi meio cansativo. As perguntas são. Vou deixar as outras perguntas depois. Então, por hoje é só. Até a semana que vem. Muito obrigado.